no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Eu sou o Coveiro. E olha só, o convidado que a gente tem hoje foi o terror da minha turma de RPG lá pros anos 90. Oi, eu sou a Cami e podcast com o Saladino é grande responsabilidade. Oi, eu sou o Jefferson e o Homem-Aranha nunca bate, sempre apanha. Oi, o meu nome é Kim? Não, seu nome não é Kim. Seu nome não é Kim, meu apelido é Kim. Pois é. É, meu nome é Marcos e Fábulas é muito bom. Tem nada a ver com esse podcast, mas tudo sei bem. Sei lá, eu olhei pro lado, vi Fábulas. Nossa, e ainda por cima tá falando da outra editora. Meu Deus, eu estou revoltado. Ele acabou de ler, eu acho que um volume de Fábulas e tá vindo aqui pra falar. Enfim, se apresente nosso convidado. Oi, o convidado que sou eu, Rogério Saladino, editor de alguns títulos da Marvel no Brasil, inclusive Homem-Aranha, que nunca, não é, não tem essa de nunca bate, só apanha não, senhor. Vocês notaram, né? O programa de hoje é muito especial. A gente vai, na verdade, é que tá aqui pra jogar um RPG online. O Saladino vai mestrar pra gente, a Cami vai ser uma maga. Ah, é? Saladino. Ah, é? E a gente quer até um troll, Saladino. Ó, tem um tinho aí, ninguém me avisou. Eu não vou ser maga não, eu gosto de ter porrada. E eu queria muito que todos os trolls fossem que nem o Quinho, viu? Você tá brincando, na verdade. Como a gente tinha prometido no podcast anterior, a gente vai falar sobre os 50 anos do Homem-Aranha agora. É um podcast especial. Claro, não vai dar pra falar sobre tudo, né? Já que o Homem-Aranha é o principal personagem da Marvel. E vai dar uma pincelada, discutir, falar coisas engraçadas, divertidas e curiosas sobre o personagem. Bom, agora a gente vai dar aquela paradinha e vai ler os nossos e-mails agora. Inclusive, eu tô convidando o Rogério Saladino pra participar. Vamos lá? Hein? Eu vou ler e-mail também? Vai. E-mail. Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa leitura de e-mails. Tô aqui com a Cami. Eu. E eu intimei o Saladino também. Eu. Isso, Saladino. Eu vou explicar porque eu intimei. Apesar do Inominata hoje ser sobre Homem-Aranha, são duas perguntas aqui, na verdade, sobre X-Men que você acaba editando. Mas sim, que também é um dos títulos que eu edito. Sempre tem uma dúvida de como responder, mas você estando aqui vai ser uma boa chance de ter uma resposta oficial da editora, vamos dizer assim. Eu podendo responder, eu respondo com o maior prazer. Vamos lá, é de Thiago Lisboa. Começa assim: olá, eu sou fã do site desde muito novo. Hoje tenho 20 anos, continuo novo. De fato. Porém, cada vez mais viciado no site, em especial nos X-Men. Eu tenho uma pergunta. Como não aguento esperar as revistas chegarem no Brasil, eu tenho todas as brasileiras, faço a coleção e já adianto, lendo as americanas até chegar aqui traduzir. Ó, ele deve comprar lá pelo Comic Code, né? Enfim. Isso, exatamente. Eu tenho uma pergunta. Um dos meus personagens preferidos é a Pó, que é a Soraya Qadir. Soraya Qadir. Qadir, é. Qadir, não é americano. Qadir. É Qadir. Após a divisão das escolas em Utopia, onde se divide com, aí eu vou dizer, lado do Wolverine, pra não dar spoiler, e o lado do Ciclope, em qual das escolas a Pó decide ficar? Parece que ele não sabe até hoje. Isso, é basicamente é um spoiler, tá? Eu não gosto de falar isso, porque se você entrega onde um personagem que faz parte de um grupo vai, você mais ou menos entrega ou se aquele grupo vai se dividir ou pra onde aquele grupo vai. Se ele vai tomar o lado do Scott ou do Wolverine. Como a gente tá editando o material pós-cisma já, porque a gente já fez o material cisma, já foi pra gráfico, daqui a pouco tá chegando nas bancas, a gente já tá lendo e editando o material pós-cisma. Então, assim, eu prefiro não falar pra onde vai, porque faz parte do chance de você chegar e falar, poxa, quem que ficou do lado do Wolverine e quem que ficou do lado do Ciclope? Por que que eles ficaram desse lado e por que que eles têm mais a ver com um lado ou com o outro? Eu não vou falar por enquanto pra onde vai a Pó, que é uma personagem que eu gosto bastante também. Acho mais legal o pessoal lendo e ver o que tá acontecendo, porque principalmente o Cisma, apesar do que muita gente fala, ah não, é mais uma mega saga da Marvel, tudo, o Cisma tá bem legal. Quem leu a primeira parte, que muito provavelmente quando esse podcast sair já vai estar nas bancas, e muito provavelmente até a segunda parte, quem leu sabe que ficou um evento bem legal, bem bacana, com uma sequência muito bacana, e eu sou baba-ovo do Jason Aaron, que é o cara que escreveu, então eu não vou revelar, vamos deixar pro leitor ver. Não é, não tô fazendo isso de sacanagem, mas eu falo assim, ah, espera um pouquinho, lê um pouquinho, que é divertido pra você ver pra onde ela vai. Ela tem uma terceira opção também, né? Ela pode ter ido pro Limbo Editorial, né? Que faz tempo que a Pó não aparece. É, faz tempo que praticamente quase nenhum dos Jovens X-Men não aparece. Apareceu um pouco a Nolly e o outro lá, mas... Pedreira. É o Pedreira que eu acho divertidíssimo os dois, mas não tem muito destaque não. Mas vamos ver que eles fazem parte do cenário dos mutantes. Bom, então o segundo e-mail é do Carlos Araújo. E ele fala assim: Olá, estou precisando de ajuda. Gostaria muito de ler os títulos dos X-Men, porém sou leigo na parte cronológica das revistas. Vocês podem me orientar? Por qual revista eu deveria começar a ler, já que eu perdi anos de história? Atenciosamente, Carlos Araújo. Obrigado. Olha, bom, ele não fala muito pra gente onde ele parou, né? Mas não, ele nunca leu. Pra gente dar uma dica. Ele nunca ajudaria um pouco. Não, ajudaria um pouco. Ah, ele nunca leu? Tô esperando. Eu entendi. A pergunta é, Saladino, a pessoa acabou, não só pra X-Men, acabou de sair, conhecer os personagens. Tá no meio de uma cronologia gigantesca e muitas vezes bagunçada que é o universo Marvel. O que é que você acha que a pessoa deve fazer? Olha, uma coisa que o Stan Lee falava no começo da Marvel é que um ponto importante era que a pessoa pudesse pegar a revista e ler a partir de qualquer mês. Isso hoje em dia é um pouco complicado, porque ou você ignora toda a história do personagem, o que eu acho ruim, porque tem histórias muito legais, ou você começa a ler no meio de uma saga grande e você fica meio perdido. O problema, isso acontece com a Marvel, imagino com a DC também. A DC recentemente ela fez um reboot justamente para pegar o leitor que nunca leu e quer ler agora. Na Marvel, a gente, mesmo no meio de uma grande saga, a gente tenta colocar a recapitulação, que é para o leitor não ficar tão perdido assim. Normalmente, dá tempo de colocar, dá espaço, cara, tudo. Às vezes não, porque revistas como a Ultimate Marvel, que estão com uma quantidade menor de páginas, tem só história. Então, a gente tenta sempre dar uma forma para o leitor entender. Agora, depois do Cisma, eu acho que é um bom momento para o leitor que... Ah, eu parei de ler X-Men, faz tempo que eu não leio X-Men. O leitor ele precisa só saber uma coisa especial. Os X-Men tiveram uma briga e você tem duas linhas de X-Men. Isso não é muito difícil de entender. O Wolverine e o Ciclope discordaram de algumas coisas. Então, um mantém os X-Men e o outro mantém a escola. E as histórias meio que... Elas não zeram. Elas são mais fáceis de seguir a partir daí. Eu acho que, lendo o Cisma... Vai, eu gosto de ler X-Men. Eu vi o filme e achei legal. Lendo o Cisma e as revistas que vêm a partir do Cisma, eu acho que é um bom caminho para quem tá lendo os X-Men. Futuramente, daqui a um tempo, a gente vai ter o Marvel Now. Mas é isso... É uma coisa pra gente falar mais pra frente, eu acho. É, e eu acho assim, falando qualquer leitor aqui, na verdade não começou da número 1. Eu não comecei nem a Cami, nem o Jefferson, nem o Quinho. Acho que boa parte da diversão tá em você fazer tipo um trabalho de pesquisa até, né? Pô, não entendi isso aqui, eu vou atrás de que revista. E eu acho que é uma das diversões também você correr atrás de histórias antigas pra tentar entender melhor um ponto chave. Eu tava conversando isso com a Germana, minha esposa, que... Tem uma coisa que as editoras precisam valorizar um pouco, que é o fato do herói, do personagem, ter um passado. E nem sempre a gente viu esse passado. Ah, mas é difícil, o leitor novo quer conhecer. Tudo bem, eu concordo, eu entendo isso. Eu também comecei, eu falei, poxa, eu quero saber de onde vem esses X-Men, quero saber de onde vem esses vilões. Mas às vezes é bom uma história ter aquela aura de, não é que eu perdi alguma coisa. É assim, esses heróis são construídos, eles tiveram um passado, eles passaram por muita coisa. Eu entendo porque que um Wolverine é um cara, às vezes, marrento, bravo, meio chateado, meio triste, mas eu não preciso seguir isso desde o zero. E aí você tem um problema. Ou as editoras assumem isso e continuam fazendo histórias, e de vez em quando você tem um flashback contando a história dele, ou então elas vão ficar, sei lá, a cada 5 anos fazendo um reboot pra pegar leitor novo. Que é o que muitas editoras fazem. Eu acho legal o personagem ter um passado. Ah, mas eu não sei. Ah, mas fica tão estiloso quando alguém chega e fala, não, isso aqui é da época que eu tava no Japão. Você já foi no Japão já? Depois eu conto essa história. Isso fica legal, porque dá mais vida pro personagem. A maioria de vocês começaram com o personagem pela metade. Por exemplo, vocês são novos. É, eu duvido que vocês leram desde o começo do Homem de Ferro. Mas você lê... O coveiro não é novo, tá. Saladinho, por favor. Você não mistura não. A gente no mesmo saco, por favor. Ah, ok. Enfim, vocês são novos, fora o coveiro. Isso. Por exemplo, eu li Cavaleiro das Trevas quando saiu na banca. Pra mim era aquela coisa, não precisava ter contado a história do Batman. Eu li o Cavaleiro das Trevas e falei, nossa, que legal. Aí depois eu fui atrás e fui ler mais coisas. Então, às vezes o pessoal fica meio desesperado. O que, que eu tenho que ler primeiro? O que, que eu tenho que ler? Não, lê o gibi, gostou, a história é legal. Aí procura. Aí quando você leu a República, você falou, nossa, foi daí que saiu isso. Nossa, foi aí que o Homem-Aranha fica falando dessa tal de Gwen Stacy que morreu e tal. Hoje em dia a Panini é uma das editoras que mais republica material por aí. Hoje em dia é bom ser nerd, ser geek. Você tem mais acesso a coisas que nerds e geeks gostam, entre quadrinhos. Então, é relativamente, dependendo de onde a pessoa mora, relativamente fácil você ter acesso a uma livraria onde você pode comprar maiores clássicos, ou você pode comprar um encadernado antigo de um quadrinho. Então, é mais tranquilo uma pessoa correr atrás de quadrinhos antigos. Você tem muito sebo, você tem muitas lojas especializadas, as grandes livrarias conseguem encomendar material antigo e você tem uma quantidade de gibi gigantesca na banca. Não é tão complicado quanto era há um tempinho atrás. Eu tenho uma pergunta extra antes de acabar. Claro que a gente tem muita coisa pra falar hoje, mas... Nossa, Sérgio, você tem uma pergunta? Nossa, estou chocado. Mas não é minha, Saladina, é uma dos e-mails. É da Maria da Conceição da Silva. Ela simplesmente falou assim: eu quero participar dos filmes. Ponto. Isso se junta no núcleo de perguntas. Olha, eu também quero. A gente se junta no núcleo de perguntas que é: meu boneco acabou de quebrar, como eu faço pra trocar? Eu quero devolver. A gente recebe. Volta e meia a gente recebe perguntas, coisas do tipo: gostei muito dos filmes, gostaria que vocês fizessem um filme em que aparece tal herói. A gente já recebeu exatamente falando isso. Gosto muito do filme do Homem-Aranha, fui ver, eu gostaria que vocês fizessem um filme com o Homem-Aranha junto com o Superman. Qual é a resposta padrão, cara? Assim, aí por cima faz uns negócios absurdos. Não, tem coisas que você recebe e você fala: puxa, às vezes eu não sei o que dizer pro leitor que escreve isso. A gente fala: olha, a gente não cuida da parte de filmes, a gente só faz os quadrinhos aqui no Brasil. Mas obrigado por sua sugestão. Porque, na verdade, tem umas perguntas que você chega e fala assim: como é que eu vou responder isso? Outro dia eu recebi um e-mail até mais voltado pro nosso trabalho, pro gibis. Que o leitor fala assim: olha, eu não leio Homem-Aranha faz uns 5 anos, você pode me dizer o que aconteceu nesse tempo? É isso. Cara, eu vou mandar 20 páginas de e-mail contando tudo o que aconteceu. Eu não vou ter nem tempo de fazer isso. Eu também, o pior é que de vez em quando, cara, eu falo assim: cara, leia isso, isso, isso. Eu ainda faço que nem uma edição e eu respondo todos os e-mails que o pessoal manda. Ou espero pra responder aqui no Inominata, mas... De vez em quando surge assim, tá bom. Então a gente só vai ler esses e-mails hoje. Cami, como é que faz pro pessoal entrar em contato se quiser mandar? Bom, você foi especial, né? Mas nem toda vez que vai ser o Saladinho que vai vir aqui responder pessoalmente. A não ser que ele queira. Vai, em geral, somos só nós, né? As pessoas que quiserem ler os e-mails, ter o e-mail lido por réis mortais como nós, que não o Saladino, podem mandar, contanto que não sejam essas coisas absurdas, para nominata@marvel66.com, ou pode mandar por mensagem ou reply no Facebook e Twitter, que a gente vai acompanhando também. As coisas absurdas você manda para Homem-Aranha, né? Ou é Homem-Aranha@... Não, você manda para o seguinte e-mail: sergiocampos@... Vai. Então tá, vamos voltar agora para nossa discussão, então, sobre 50 anos do Homem-Aranha. Bom, a gente vai começar a nossa discussão sobre o Homem-Aranha e resolvi então fazer uma breve pincelada sobre as histórias dos bastidores de criação do personagem. Surgiu inclusive de um outro personagem anterior que o Stan Lee adorava ler, que era o tal do Aranha, né? O Spider, que era o mestre dos homens. Um personagem meio noir, assim. Eu não sei se o Saladino era do tempo do Saladino. Chegou a sair alguma coisa aqui no Brasil desse personagem, Saladino? Primeiramente, não é do tempo do Saladino, porque o Saladino não tinha nem nascido nessa época, viu? Eu sou mais velho, mas não sou tanto assim. O que é curioso, porque conversando com meu sogro, ele lembra de um personagem chamado O Aranha. Ele lembra da época, ele lia gibis anteriores a Marvel, ele lembra desses personagens, ele lembra de uns de faroeste, e o Aranha, ele parecia muito com o Sombra. Era um detetive que usava uma semi-máscara, parecia um lenço, assim, cobrindo o nariz e a boca, e tinha um desenho de uma aranha. Ele era quase igual o Sombra, só que era o Aranha. Eu não lembro se isso aqui chegou a sair oficialmente no Brasil, se saía isso em... Teve filmes seriados, aqueles que passavam antes do cinema e tal. E o Stan Lee menciona que ele gostava desse personagem e ele queria fazer. Mas a gente sabe, a gente adora o Stan Lee. O Stan Lee é um tremendo de um picareta, eu adoro ele. Mas o bicho é bem picareta. Ele fazia umas coisas que você olha e você fala: ah, eu sei, seu picareta. Ele floreia um pouco a origem da história. A gente acabou de sair de um programa gravado sobre o Quarteto Fantástico, que por sinal foram assim, claro, bebe um pouco do personagem da DC, mas o que fez mudar é aquela coisa do Stan Lee de colocar falhas humanas no personagem. E o Homem-Aranha acaba sendo falar de falha humana é falar do Homem-Aranha, né, como personagem, que é a grande sacada, né? o Homem-Aranha, ele é o ápice do herói falho. Porque um pouco antes disso, e os fãs da DC que me desculpem, a DC fazia muito isso, os heróis eles eram infalíveis. Isso não é exatamente ruim. Os heróis eles eram infalíveis, eram deuses gregos. O pessoal lia quadrinhos pra ver como que aquele herói resolvia um problema, como que ele derrotava um vilão, mas os heróis eles eram supers. Eles eram supers. Mesmo antes do Superman, os heróis eram, olha que legal, era o cara que nunca apanhava, sempre sabia, sempre resolvia os mistérios, era aquela coisa pra você admirar, olha que legal, o herói resolveu. Você sabia que ele ia resolver, mas você queria saber como. Aí o Stan Lee, que era um cara que queria escrever livros, ele não queria fazer quadrinhos, inicialmente ele queria ser escritor. E aí, mas no meio do caminho ele foi pegando o trabalho pra editar o livro, pra editar quadrinho, então vamos editar o quadrinho. E aí ele queria fazer histórias como ele via nos livros, na literatura. E na literatura, uma das coisas mais legais, principalmente naquela época, era o desenvolvimento de personalidade. Era como que o personagem crescia, como que ele aprendia, como ele errava e se recuperava das falhas. E ele começou a colocar isso nos heróis dele. Ele colocou isso no quarteto. A ideia dele era, vamos colocar uma família. Mas toda família tem discussão, tem o cara falho, o Coisa, que é uma pessoa que virou monstro, e o Tocha Humana, que era o cara divertido, mas ele era inconsequente, e tudo mais. Aí no Homem-Aranha, ele culmina com isso. Ele faz o Homem-Aranha ser uma pessoa normal, que de repente tem poderes. Como uma pessoa... Eu não tô falando do Superman que nasceu com poderes, que já era forte e tudo. E eu não tô falando do Batman, que ficou treinando a vida inteira pra ser o Batman. É um cara que tava andando e literalmente a aranha foi lá morder ele. Meu Deus do céu, tem os poderes. A ideia dele é como que uma pessoa faria isso? Ela não ia montar uma Batcaverna ou uma aranha-caverna e combater o crime. Ela ia tentar usar os poderes ao mesmo tempo que tinha que estudar, cuidar da tia, tentar arranjar a namorada. Ele achou que isso era interessante, porque era o que não tinha nos quadrinhos. E eu acho que esse foi o grande salto do Homem-Aranha. Dos heróis imortais, dos heróis gregos, pro herói da terra, do chão. O Homem-Aranha podia ser o cara que sentava no seu lado na escola. Você olhava e falava assim, poxa, aquele cara ali tem cara de ser Homem-Aranha. Ele também apanha do grandão lá. E isso foi uma coisa que trouxe muito o herói pra perto do leitor. O leitor começou a ter pela primeira vez é exagero, mas começou a ter aquela identificação. Tanto é que hoje em dia é complicado você acreditar na origem do Aranha, porque como ela é uma origem antiga, algumas pessoas ficam meio assim, poxa, mas isso não acontece hoje em dia. Eu editei uma história curiosa, eu achei assim, o detalhe, eu sempre gosto muito de ver os detalhes das histórias, porque elas é o que torna a história boa. O Aranha, ele é convidado para dar uma aula de como ser super-herói pro pessoal da Academia dos Vingadores. E aí ele fala que quando ele era Homem-Aranha, ele teve que esconder a identidade para proteger as pessoas dele e tal. E aí ele vira e fala, ai, como vocês fariam? Vocês não podem ganhar dinheiro porque vocês têm identidade secreta. Aí um deles fala, não, eu posso criar uma sociedade anônima, beneficente, e deposito tudo no nome da sociedade anônima, não preciso dar o meu nome, depois eu vou lá. Aí o Aranha faz cara de... Porque eu não pensei nisso. Porque na época ele não pensou nisso. Na época não tinha toda essa informação, tudo. E assim, vamos lembrar que era um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente, que ganhou superpoderes e falou, ah, legal, eu vou ganhar dinheiro na luta livre. Poxa vida... É meio ingênuo isso. Hoje em dia não, você tem informação, você tinha como mudar isso, sabe? O próprio personagem chega e fala, ah, mas a sua identidade secreta é pra proteger os seus entes queridos ali. Não, mas a minha identidade secreta é Shield, sabe qual é? E eles já estão protegendo meu pai e minha mãe. Aí o Aranha faz aquela cara de, por que, que eu não pensei nisso? Porque eram outros tempos. I'm Spider-Man. A mesma força que o Aranha tinha na época, hoje em dia ela tem por motivos diferentes. Mas na época era muito bacana você ter um herói que podia ser o seu colega de classe. Por isso que ele era tão diferente na época, e foi imagino que esse é um dos elementos básicos do grande sucesso do Homem-Aranha. Além, lógico, da qualidade dos roteiros, dos desenhistas que participaram, das grandes sacadas do Stanley, que por mais que eu fale que ele era um picareta e tal, ele teve excelentes sacadas de como levar o herói. Essa diferença do Aranha para outros heróis, inclusive, foi um difícil para romper essa barreira, até dentro do próprio editorial da recente Marvel, que o Marty Goodman não olhava com bons olhos o personagem. Por essa coisa que você falou, pô, colocar uma criança, será que vai colar essa história de uma criança ser um super-herói e tal? E a outra porque ele achou, não sei porque, o Goodman achou o personagem meio asqueroso. Ele achou feio. Achou feião. A gente não consegue lembrar hoje em dia, as pessoas elas acham a aranha legal. Tá, tudo bem, você já tem uma evolução na forma de design, de ver, mas antigamente, na época que a aranha nasceu, você falar Homem-Aranha é tão esquisito como você falar assim, eu vou fazer o Homem Meleca. Imagina que com uma boa história, uma boa proposta, ele fique interessante, ele fique legal. Mas na época, assim, não, o Homem-Aranha não vai vender. O que vende é o Capitão América. O que vende é o Quarteto Fantástico. E, aliás, no Quarteto Fantástico, hoje em dia, o Coisa é um personagem super querido. Tem muita gente que adora o Coisa. Mas na época, quando ele foi criado, ele era criado pra ser o monstro. Ele era pra ser o cara horroroso. The Thing, né? A coisa. Aquilo que você não consegue nem dizer o que é. Aí depois, com o tempo, ele foi se tornando um personagem absurdamente simpático. Ele é um personagem legal hoje. A gente precisa lembrar que a mentalidade do leitor e da sociedade, quando esses personagens foram criados, era bem diferente do que é hoje. Inclusive, eu li quando decidiu dar pro desenhista pra fazer o design do Homem-Aranha. Bom, disse que o Kirby ajudou um pouco. Ele teve uma conversa com o Kirby antes, ninguém sabe se é verdade ou não. Mas ele entregou para um outro desenhista, que era o Steve Ditko, que tinha um design muito mais obscuro do que o Kirby, né? Que os personagens do Kirby sempre foram mais gloriosos, muito mais, como o Sadinho falou aí, deuses gregos, né? Do que o Homem-Aranha, que sempre foi, hoje em dia, até a gente chama de colorido, né? Fala até que o Homem-Aranha é gay, mas assim, na versão original, né? Quem olhou para aquela época, era um personagem muito mais obscuro do que os outros que estavam na mesma época. O Kirby era um gênio na época. E assim, todo mundo que baba ovo, fala bem do Jack Kirby, tá certo, tá? O ápice do herói na época era fazer o desenho fotográfico. Pareciam realmente fotos de pessoas. Era a ideia de você fazer um traço simples, mas fotográfico. O Kirby vai e ele não fala, não, eu não vou fazer fotográfico. Eu vou fazer uma coisa além. Eu vou fazer o desenho saltar dos quadros. Eu vou usar o quadrinho, pra fazer um diferente. E aí, o coitado do Kirby já tinha que desenhar tudo, né? E não sei se vocês já falaram nos podcasts, o famoso início do Marvel Way. Sim, como sim. Se fazer isso aí o falou roteiro. No podcast passado, uma coletânea de podcast que vai ter só sobre o começo da Marvel, que é o Stan Lee, né? É o aniversário de 90 anos dele esse ano. Então, assim, a gente discutiu bastante essa parte de origem, digamos assim, de tudo. E era muito divertido que você lê que em alguns lugares o Stan Lee chegava com a história e falava, porque ele, olha, a história é mais ou menos assim, fulano briga com ciclano, ele pula aqui. Aí o Kirby fazia, aham, e pegava e desenhava. E depois o Stan Lee ia lá e colocava o texto. Os diálogos, é isso aí, então, é o Marvel Way, né? É, e muita coisa da história, às vezes o Kirby interferia. O Stan Lee acostumou com esse esquema de trabalho, porque era um esquema rápido, ele conseguia produzir e ele podia escrever e tal. Aí, na parte do Homem-Aranha, ele inicialmente queria mesmo que o Kirby desenhasse o Aranha. Só que o Kirby já tava com um monte de coisa pra fazer, e ele já tinha trabalhado com o Steve Ditko antes. Ou tinha ouvido falar, sabia quem era, que o Ditko já tinha feito umas histórias de suspense, de terror. Aí ele pensou, poxa, Homem-Aranha, o cara faz umas coisas de suspense e tal, de repente pode rolar e pode ter a ver com o personagem. E o Ditko ajudou muito a criar o visual do Aranha, que o pessoal pode falar que é gay porque acha que é vermelho e azul, não sei o quê. Eu acho que pra época, o visual do Homem-Aranha era muito sombrio pra um herói. É um herói magrelo, um herói que se esticava, se defendia. Eu não tenho muito problema com heróis magrelos, tá? Não, eu tô falando o seguinte, não fazia o perfil de herói. Era um herói que não eram os heróis do Kirby, que eram muito mais musculosos e fortões. Mas acho que o Saladino quer dizer sombrio, porque ele era um herói que era mais fechado, não sustentava, não tinha as capa, não tinha... Era uma coisa mais fechada do que um super-homem, um Capitão América, que é uma bandeira, né? E a postura do herói era diferente. Contorcionista e tal. Além do visual, que nisso o Steve Ditko ajudou bastante, sim, você vê que tem muita sombra. Era tudo muito fechado, era muito escuro. O Homem-Aranha, apesar dele ser um herói que atuava na luz do dia, ele era perseguido pela polícia, ele era xingado pelo jornal. Assim, hoje em dia, a gente vê e fala, poxa, o Jameson perseguia o Homem-Aranha porque ele perseguia, porque ele é doido e tal. Mas fazia muito sentido na época um cara que combatesse o crime ser perseguido por um jornal. Sabe? Os vilões do Homem-Aranha, se você parar pra pensar e analisar, os vilões eram muito sombrios. Eram vilões que matavam. Ou você vai dizer pra mim que o Lagarto era um vilão malvadinho. Não, o Lagarto, ele matava. Ele era uma coisa selvagem. Então, isso era aquela coisa do... Não, mas peraí, esse Homem-Aranha aqui, nossa, que vilão que é esse que tá ameaçando matar não sei quem? Sabe? Era uma coisa muito pesada, até comparando com os outros da época. E o desenho do Ditko representava bastante essa parte sombria do herói, e que o Stan Lee chegou uma hora e falou, pô, isso tá legal, vamos manter desse jeito. É mais ou menos por aí que a coisa vai. With great power comes great responsibility. Esse aí é praticamente o começo do herói, mas como a gente falou aqui no podcast de início, nem todo mundo começou lendo essas primeiras histórias. Eu mesmo peguei essa boa parte dessas histórias lendo a Teia do Aranha, né? Da Abril, que era quando começou a recapitular aquilo. É, comecei praticamente a ler Homem-Aranha mais ou menos no final dos anos 80, porque aí quando decidi colecionar pra valer. Mas é até bom a gente ter uma variedade de pessoas aqui que conhecem o personagem de maneiras e em épocas diferentes, pra mostrar que o impacto dele é. Por mais que aconteçam coisas bizarras hoje nas histórias, continua o mesmo desde 50 anos, né? É ainda o personagem mais conhecido da Marvel. Inclusive, meu sobrinho, sobrinho-primo, né? Mas tá lendo o gibi do Homem-Aranha porque pegou de outra mídia. Então, assim, só pra ver o que vocês acham do personagem e como é que vocês passaram a conhecer ele. Eu, quando a primeira vez que bati o olho no Homem-Aranha, pelo menos que eu lembre, foi num desenho, não sei precisamente a época, mas claro, tem que ser anos 80, né? Que foi Homem-Aranha e seus amigos. Acho que era da Na Barbera, né, Saladinho? É com ele, o Homem de Gelo e a Flama. Pois é, e eu lembro que eu brigava com meus amigos que eu não queria ser o Homem de Gelo, que eu achava uma droga. O poder idiota, né? Não sabia nem o que era X-Men, pra vocês terem ideia. Eu queria ser o Homem-Aranha, tal, essas coisas aí. E foi aí que o personagem bateu na cabeça, fui conhecer uma série de vilões e começar a colecionar. Acho que colecionei junto com o X-Men, foram as duas primeiras coleções de gibi mesmo minha. E o vínculo não tem nenhum outro até então, pelo menos que você se identificava, tem todos os seus dramas de colégio dentro das histórias. Aí quando eu comecei a ler, era já mais ou menos, já tinha saído da faculdade, tava com dramas familiares, mais ou menos na década de 80. Então, assim, a relação de pobreza, de você precisar arrumar dinheiro pra pagar o aluguel, essas coisas, é muito bem definida e você se identifica rápido. Se não for com você que é criança, pelo menos com o seu pai, né? Com alguma coisa assim. Então, é um personagem que é muito próximo mesmo. Bom, só pra rodar um pouco aí, Kim, fala aí um pouco dessa parte aí, como é que você conheceu o personagem e sua identificação com ele. Bom, eu conheci o personagem na animação dos anos 90, mas era muito pequeno, eu tinha uns nem 10 anos, tinha uns 8 por aí, e me divertia de manhã olhando o desenho e olhava na TV. Não tinha nenhum conhecimento do personagem, nada disso. Fui conhecer ele mais a fundo no... quando estreou o filme mesmo. Minha irmã me levou como presente de aniversário, assisti, conheci ele, me interessei, mas ainda não comecei a ler quadrinhos. E depois, quando eu comecei a ler quadrinhos, após olhar o filme do Quarteto Fantástico, sei lá por que eu gostei do filme na época eu gostei, comecei a ler quadrinhos. Comecei a ler quadrinhos. Gostava de tudo na época, agora que ele tá achando mais ou menos as coisas. Uhum, tua bunda. Eu comecei a ler mais a fundo depois da Guerra Civil, que o personagem teve bastante destaque, revelou identidade, que eu comecei mesmo a ler as histórias dele, peguei bem aquela fase meia boca, que ele volta a usar o uniforme negro, após a Tia May ser baleada, e logo começou o Namor Day, daí eu dei aquela, deu uma brochada lendo as histórias dele, que era muito fraca, aquela fase com os vilões novos, onde só se salva o Senhor Negativo, e agora com a fase do Slot, a qualidade tá voltando, as histórias estão melhorando bastante, tá valendo a pena continuar comprando, que antes tava triste o negócio. E agora, de forma legal, eu compro pelo site da Marvel e pego de graça quando ela disponibiliza, eu leio as histórias mais antigas. Eu leio as histórias mais antigas da Marvel. Eu não compro a biblioteca histórica do Homem-Aranha da Panini, seu criatura. Também, muito boa. Os maiores clássicos também, eu compro tudo do Homem-Aranha, é tudo da Panini e o da Marvel, tudo legalizado, gente, vale muito a pena. Nossa, que estranha. E daí eu, através do site da Marvel, que disponibiliza algumas HQs mais antigas de graça, eu tô lendo agora, li a 135 edições, as 135 primeiras edições de... Procura na pasta downloads, vai. Já li 135 edições de Amazing Spider-Man e tô bem naquela edição que o Harry Osborn vira o Duende Verde, vai ser a próxima história que eu vou ler. Clássico, então, né, por sinal. Acho que foi isso. Uma das últimas da primeira editora lá, né, da Ebal. Jefferson, você não pode reclamar muito de mim, não, porque eu sou mais velho, não, porque você tem mais ou menos a mesma época. Fala aí, da sua experiência. Mentira. Fala aí, como é que você conheceu o personagem, identificação e tal? Eu lembro de pedir pro meu pai na banca de jornal, eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Aí, na época, pra vocês terem uma ideia, era Homem-Aranha 23, que... da editora Abril ainda. Era uma edição com Namor e tal, mas ficou só naquilo mesmo. E essa edição era obscura, tal. Eu lembro que era bem marcante. Os desenhos eram do John Romita Jr., que ele puxava muito pro pai dele ainda, na, o estilo. Não é aquele cartunesco que tem hoje. Também era a origem do Homem Hídrico, que veio virar vilão clássico depois, bem depois. Isso era em 85. As histórias eram dos anos 70. Quando vinha a numeração do lado, eu ficava bobo porque demorava anos e anos pra chegar aqui. Aí depois, anos depois, que eu fui comprar Homem-Aranha 83. Depois dei mais um intervalo, não segui. Depois só na Homem-Aranha 93 pra frente, que tava na época da guerra de ruas, guerra de gangues, uma coisa assim. Ali que foi que eu peguei que o Homem-Aranha tava com uniforme negro. Aí quis saber por que ele tava com uniforme negro, porque tava aquela confusão toda. E segui até na época do casamento. Mas também eu lembro que tinha na TV também tinha aquele seriado live action do Homem-Aranha. Eu lembro desse seriado. É, sinceramente, cheguei a ver também. Passava. O Homem-Aranha que soltava teia que parecia cardaço de tênis, né? Nossa, eu nunca vi. Eu não sei o que era pior, esse ou do Hulk. Lá vem a gente me bater. Fala assim que o do Hulk me bater. É, e o bicho só foi ficando mais famoso com o passar do tempo. Depois, muito tempo depois, que eu vim voltar a colecionar ele. Um dos títulos que eu não leio tudo da Marvel é acaba sendo o Homem-Aranha. Mas é, até porque, assim, é um personagem que tem uma história longa, né? Então, quando eu comecei a ler, ele acabou ficando de lado porque tinha meio que uma preguiça, confesso, de me inteirar de tudo. Mas, assim, o Homem-Aranha é meio que um conhecimento popular, né? Então, você, por mais que você não leia, você conhece o Homem-Aranha. E o maior contato que eu tive, tirando os filmes atuais, óbvio que são... acho que todo mundo assistiu, foi também o desenho dos anos 90, que eu assistia junto com X-Men, gostava pra caramba, não tanto quanto X-Men, acho que talvez por isso, sei lá, porque eu me apeguei mais a X-Men, eu fui mais pra... Depois acabei começando a ler X-Men, não Homem-Aranha, mas eu gostava muito do desenho. E pouca coisa, e meu irmão colecionava Homem-Aranha na época. Antes de eu começar a colecionar a Gibi, ele, que é 7 anos mais novo que eu, colecionava Homem-Aranha. Às vezes eu pegava... Ultimate? Não, ele tinha as revistas de sebo também. Ele começou com Ultimate, mas ele comprava as de sebo, eu dava de presente e tudo. Eu ia comprar X-Men e comprava Homem-Aranha pra ele. E às vezes eu pegava as revistas dele, até as Ultimates do começo do Homem-Aranha, eu li todas, porque ele tinha... E algumas dessas de sebo também, só que era naquela fase que eu era adolescente idiota, como eu já comentei algumas vezes, que eu lia X-Men só pra ler Vampira, então eu pegava e só procurava onde tinha o Peter e a Mary Jane, e tava nem aí pro resto. Eu achava, opa, tem 3 páginas com o Peter e com a Mary Jane, lia aquilo e tava bom. Tanto que numa época atual. Falta, faz uma revista. Falta tinha novelinha, né? Tava bom, depois que separou da Mary Jane, não ficou. Exatamente. Mas eu tenho uma revista do Homem-Aranha, que é uma que eu me apaixonei pela capa, que é aquela capa do Peter beijando a Mary Jane, que é bem realista. Agora eu não vou saber qual que é o artista. Que é uma história só do Peter e da Mary Jane. Então eu quis comprar aquela história da época ainda daquele formato um pouco maior da Panini, logo no começo da Panini. E eu comprei também porque eu ainda tava na minha fase novela, então... Homem-Aranha 6 da Panini. É, acho que é isso aí mesmo. Quem era o artista? Você lembra, Jess? É o brasileiro, acho que é o Joey Bennett. Mas tem que ver, tem que ter certeza. Depois a gente tinha que pôr a capa até no Inominato qualquer coisa. Mas eu acabei lendo só as coisas novelinhas e conhecia mais pelo desenho. E agora eu comecei a conhecer mais por ele inteirar os Vingadores, que é a coisa que eu leio mais. Por ler coisas do site mesmo e dos filmes. O Saladino começou em Poderoso Thor, a primeira aparição do Homem-Aranha, não foi isso? O Saladino começou na primeira revista Homem-Aranha por Stan Lee. Na verdade, o engraçado, e eu já falei isso outras vezes, eu comecei a ler quadrinhos lendo DC Comics. Né? Eu lia muita coisa da DC. É, realmente, eu li a primeira do Thor lá da base. É, né, apareceu Thor da base. Sim, senhor. Boa parte do aprender a ler quadrinhos foi que meu pai tem uma coleção enorme de quadrinhos da Disney. E eu, o Saladino pequenininho lá, novinho, ele aprendeu a ler em partes porque tinha uma estante gigantesca assim de gibi da Disney e eu ia lá tentando ler tudo. Aí quando eu começava a ler na escola, ia lendo. Aí depois de um tempo eu descobri que tinha quadrinhos de super-herói. Super-herói. Nossa, tem o Batman, que eu gostava, eu via a série na televisão. Aí eu comecei a ler, vi que tinha quadrinhos de super-heróis. Aí uma vez eu encontrei uma revista especial da Abril com Homem-Aranha e os X-Men na Terra Selvagem, lutando contra o Sauron. Cara, história super antiga. Eu falei, nossa, que história legal essa ali, sabe? Foi uma das primeiras coisas que eu li da Marvel. E, é claro, eu sabia que existiam duas editoras diferentes, de histórias diferentes, personagens diferentes. No Brasil, praticamente Marvel DC sempre foi publicado pela mesma editora. E ainda mais, de sacanagem, até os bonecos vinham junto em cartela, cara. É, então a gente não tinha diferença no começo. Tinha um pouco. pouco, quando você lia os gibis, você sabia que você tinha um gibi que só tinha história daqueles heróis ali, e tinha outro que só tinha história daqueles outros ali. Então, eu sou da época em que a Abril publicava as duas linhas de heróis. Eu não cheguei a pegar Ebal, como vocês insinuaram. Quando você era universitário, você estava lendo Abril. Não, antes, até ali a coisa da Abril. Tô brincando com você. Ah, seu peste. Go Web, go! Era até razoavelmente legal, porque você ia na banca, você tinha tudo junto, porque era Abril que fazia, você via tudo. E eu ia atrás dos lançamentos da Ebal também, que já você tinha que procurar em sebo e tal. E Homem-Aranha era o que você achava com mais facilidade. Eu, antes de ir trabalhar com editor na Panini, eu não entendia tanto da Marvel quanto eu entendo hoje, por uma simples questão de... eu lia mais... Vou dar uma diatra aqui, eu não sabia disso, mentira. É, a Germana, minha esposa, tá aqui do lado, falando, a Marvete da casa sempre fui eu, porque ela sempre gostava mais da Marvel. Bota a Germana pra falar aqui. Eu vou botar não, depois você chamou ela pra outro podcast. Quando eu fui trabalhar, falaram, você vai trabalhar com quadrinhos da Marvel, tem algum problema? Não, eu gosto dos dois, eu li mais DC. E aí eu fiz um curso intensivo de Marvel, vamos ler o que dá, o que é mais importante, o que é necessário. E toda vez que tinha alguma referência, alguma coisa que eu não sabia, corro atrás, eu vou ler. Eu tenho sorte de ser um leitor rápido, eu leio rápido. Então muitas coisas clássicas eu não acompanhei quando saiu, né? Mas eu lia bastante coisa. Pô, eu sei que acompanhei a história do casamento com a Mary Jane, a morte da Gwen Stacy, muita coisa. A gente entende o quanto o personagem é importante. E aí quando você vai pesquisar mais ainda, você vê que o personagem é muito mais importante do que você pensa. Tem um negócio que eu e a Germana, a gente comenta, esse negócio chamado fenômeno cultural. Quadrinhos, em geral, o pessoal fala, não, só fã que entende e tal. Se você perguntar, peraí, para pessoas que não seguem quadrinhos, você vai falar, como é que é o nome do Homem-Aranha? Você tem uma chance muito grande de alguém chegar e falar assim, aquele menino Peter Parker, né? Pessoas que não são leitoras de quadrinhos sabem que o Homem-Aranha é aquele herói que virou herói porque foi mordido por uma aranha radioativa, que ele solta a teia. Então tem muita gente que conhece o personagem, não porque ele é, mas porque ele é cultural agora. Assim, pai e mãe sabem quem é o Homem-Aranha. Pai e mãe que nunca leram gibi, sabe? Se você perguntar pra pessoas mais velhas e tal, se você for, sei lá, pra Nova York hoje, falar, é aqui que aparece o Homem-Aranha, aqui que é a cidade do Homem-Aranha, os caras vão falar sim, mesmo que eles não leiam quadrinhos. Então, não tem como você não conhecer o Homem-Aranha. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble. Difícil traçar todas as histórias que houve nesses 50 anos. Mas achei muito bacana uma ideia da Marvel de tentar representar esses 50 anos em 5 capas especiais que ela lançou. E você via que em cada capa ela definia uma coisa, que foi mais ou menos o que eu tentei estruturar aqui pra gente discutir. Dividir essas 5 décadas, né? Em partes, em fases da vida do Homem-Aranha. A primeira dos anos 60, claro, é o começo de tudo. Inclusive essa capa especial mostra justamente o momento clássico dele sendo picado pela aranha radioativa, que é o marco do personagem, né? Como é que se iniciou as histórias, o estabelecimento não só do Peter, como também seu núcleo de personagens coadjuvantes, e foi aí que surgiu a maioria dos vilões clássicos que a gente tem hoje. O Kim é um leitor de hoje, mas é bom até ter esse contraste aí de tempo, né, de idade, de geração, pra ver como é que ele vê essas histórias hoje em dia. Então, Kim. Ah, bom, essas histórias que eu li baixando legalmente no site da Marvel, eu achei muito bacanas. Elas têm, são bem diferentes das atuais, mas a gente vê que a Cool Dance Lot recentemente vem resgatando aquela essência das histórias originais. Elas têm uma inocência, são mais humildes. Eu não sei uma outra palavra melhor que inocência pra descrever. Ingenuidade. Isso, uma ingenuidade é simples, não é? Não tem aquela profundidade que todo mundo quer e exige. Hoje em dia tem que ter profundidade, tem que estar muito bem caracterizado, não pode dar uma roupagem nova pro personagem, tem que estar amarrado na cronologia. O Aranha era uma revista nisso mais liberal, assim, não tinha grandes amarras com a cronologia, não tinha um elenco fixo, era aquele ali, volta e meia adicionava um vilão novo ou um coadjuvante novo, as pessoas morriam, que nem a Gwen e o pai dela, que morreram ali ela morreu na edição 122 e o pai dela ali pela 90 e poucos e não voltaram mais. Então acho que as histórias eram bem mais simples e muitas vezes muito mais bem sucedidas do que hoje em dia. Mas hoje em dia o mercado pede essas histórias mais ligadas à cronologia, mas então não tem muito como comparar isso como algo bom ou ruim. Mas eu acho que esse era o diferencial das histórias do Aranha no início, que elas eram mais simples, mais honestas, humildes, sinceras. Uma coisa que eu via de padrão na história do Homem-Aranha, faz muito tempo que eu não li essas histórias. Realmente a última vez que foi na Teia do Aranha, porque eu não compro as bibliotecas do Homem-Aranha. Compro de coisas que eu não li ainda, porque o dinheiro não me sobra. Mas quem por acaso ouvir aí da Panini quiser me doar as bibliotecas, inclusive as que estão esgotadas, eu aceito de bom grado. Faz que nem eu, vai no site da Marvel lá, tem de grana. Enfim, uma coisa que eu notava muito é, do mesmo jeito que o Quarteto busca, sempre no meio das histórias, tentar dar uma explicação. Claro, era ficção viajada científica, não fazia às vezes sentido nenhum, mas ele sempre tentava fazer com que o Reed tivesse uma solução científica pra desenvolver aquele caso. O Homem-Aranha também bebia disso. Você vê que pra cada vilão tinha um vilão com características bem diferentes, inclusive eram vilões bastante originais, diferente de qualquer coisa que a gente tinha feito. O Octopus, o Duende Verde, o Homem-Aranha, são bem diferentes de qualquer outra coisa que a gente já via em qualquer outro lugar. Os vilões do Aranha são uma galeria muito bem formada. E o Aranha sempre tinha que ter uma ideia de como é que ele derrotaria aquele vilão mediante os poderes dele, seja de areia, seja um vilão elétrico, um vilão hídrico e por aí vai. Isso é uma coisa que se manteve nessas primeiras histórias, e era a grande curiosidade, né? Você vê um nerdzinho lá, pobrezinho, não só sendo super poderoso, mas tendo que usar a engenhosidade dele pra lidar com aquela situação de perigo. Quem eu falou aqui, ó, as histórias eram mais ingênuas e que o Dan Slott tá tentando resgatar isso. O Dan Slott é um nerd, assim, de carteirinha, porque ele resgata umas coisas antigas que fala, meu Deus, é verdade, isso aconteceu, né? E ele traz para as histórias atuais. E eu costumo dizer que existem quadrinhos que são arroz com feijão bem feito, tá? Como assim, Saladino? Assim, quando você vai ler uma história do Homem-Aranha, você espera, às vezes, exatamente isso. O Homem-Aranha encontrar um vilão ou uma situação que ele não sabe como resolver e dá um jeito de resolver. Não precisa ser aquela história fantástica e assim, genial, mas é um arroz com feijão bem feito. E tem vários autores na Marvel hoje que conseguem fazer isso muito bem. O próprio Stan Lee, quando ele começou a fazer o Homem-Aranha, ele foi buscar inspiração e estilo em livros. Onde você tem uma galeria enorme de personagens secundários, ou personagens de apoio, ou tramas complexas, do teu amigo tá com problema e você não pode ajudar o amigo porque a sua identidade secreta é inimiga do pai do amigo. Isso é coisa de livro. Então ele foi trazendo mais elementos literários pros quadrinhos. Não era só, o herói vai lá, bate no vilão e resolve. Vai ter, tem histórias antigas, eu acho que se o Kinho achou lá na loja da Marvel. Ele viu histórias, ele tinha histórias em que era o Peter Parker preocupado com como que ele ia conseguir sair com a namorada. Quer dizer, isso ainda era bacana. Ele meio tímido de convidar a Betty, né? Não, é engraçado, né? Porque ele era tímido pra convidar a garota, mas ele não era tímido pra ficar zoando com um vilão que tava ameaçando rasgar ele em pedaços. Ah, mas tem um detalhe. Mas né? Ele tava de máscara. Ah, sim, claro. É que nem Facebook, essas coisas. É que nem esse monte de gente que fica se achando que tá, pode falar o que quiser na internet ou no site e não sabe que eu tô vendo toda hora os IPs. Acha que tá mascarado. Só comentar isso que o Saladino falou da profundidade, dessas coisas mais complexas, como da identidade, do amigo, da namorada. Li essa semana a morte da Gwen e foi uma coisa fantástica, assim, foi uma profundidade que deram pro personagem, mesmo sendo antigo. A Gwen morreu, o Peter ficou ensandecido, enlouquecido, queria vingança, foi atrás do Osborn. O Osborn acabou morrendo acidentalmente, daí o Harry descobriu que ele era o Aranha, ele negou ajuda ao Harry porque queria pegar o pai dele. O Harry começou a enlouquecer, gritava pedindo ajuda, e o Peter negou ajuda pra ele porque tava com raiva. Então é uma profundidade que deram pro personagem. A Mary Jane querendo consolar o Peter e o Peter xingando ela, negando ajuda, por causa que ela era aquelas gurias que só queriam saber de festa, que não era uma pessoa que se importava. E você vê que isso era tudo coisa de livro, de novelão, o que o americano chama de soap opera. É aquela coisa de novela, às vezes até um pouco exagerado, o que é muito, que ficou muito legal com o personagem. E que você falou, o personagem morria e não voltava. Então, numa entrevista que eu vi do Stan Lee, acho que até aquela que ele gravou com o Kevin Smith, ele fala que ele não entendia nada de ciências. Ele inventava as coisas dos super-heróis lá. O Homem de Ferro tinha armadura transistorizada. nada. Ele não fazia a menor ideia do que fazia o transistor. Ah, não. Ele foi mordido por uma aranha. Ele foi mordido por uma aranha radioativa. Ele não faz ideia do que fazia uma aranha radioativa. Quer dizer, a aranha radioativa não dá câncer, ela dá superpoderes, sabe? Então, e essa coisa do a pessoa morreu, se você mostrou no quadrinho ela morrendo mesmo, na forma dele pensar, não tinha como trazer de volta, porque ele não tinha aquele embasamento, aquela coisa de ficção científica. Não, você pode fazer uma clonagem, uma regeneração. Isso foi aparecer muito tempo depois, com outros autores. O Stan Lee falou, ah, a gente mostrou a pessoa morrendo, ela morreu, não tem como voltar. Porque na época, os vilões que voltavam, era aquele que você dava um tiro, aí ele virava assim, ah, eu tomei um tiro, e você não via ele morrer. Ah não, tá vendo? Ó, como você não viu ele morrer, ele vai voltar depois e tal. Então, o Aranha, como era aquela coisa do, apesar do Homem-Aranha ter poderes baseados em ciência, de acordo com o Stan Lee, a ideia era pra ser como se fosse a história de um policial, de um bombeiro, de um carteiro. Então não tinha essas coisas de uau, alta fantasia. O que contraria o próprio Stan Lee, porque todos os vilões do Homem-Aranha são cientistas ou tem a ver com ciência. É, ressaltando aqui, essa fase que o Kim tá falando já é anos 70, né? É, não é do Stan Lee, só a morte do... Então. Do Capitão Stacy. Essa parte de amadurecimento da história, que ficou um pouco mais pesada, já é anos 70. Que aí já tinha morrido o pai da Gwen. E as histórias estavam até ficando muito mais maduras. Isso aí a gente depois ressalta daqui a pouquinho. Só ressaltar tudo que vocês falaram. Ele era engenhoso. O próprio invenção do rastreador aranha dele, que depois ficou sintonizado ao sentido de aranha, era um radinho que ele tinha comprado, arranjou de algum jeito. Então, acho que mais épico naquela época, que o Aranha tinha vários inimigos, foi o anual, que juntou o Sexteto Sinistro, todos os vilões ao mesmo tempo contra ele. Eu tenho só a Biblioteca Histórica 2, que a 1 foi impossível de achar. A 2 acho que foi até por causa da assinatura, uma época que eu fiz a assinatura e eles me mandaram pra mim. E os conflitos dele eram muito de adolescente da época. E tudo aquilo que vocês falaram também, do ele com máscara, ele se soltava, né? Sem a máscara, ele era o cara reprimido. E vocês falaram aí da Mary Jane, né? Que ele achava ela mais, vamos dizer assim, fútil. Porque era uma pessoa muito mais baladeira. E a Gwen, pelo contrário, já era uma pessoa mais nerdzinha. O Stan Lee colocou também, de cara, esse drama aí, logo no auge, assim, do namoro dele com a Gwen, pra criar esse conflito que acontece também de adolescente. Existia esse lado do conflito amoroso, né? Primeiro ele namorou a Betty Brant, e acho que ali foi a primeira tragédia que ele encarou de vez. Ele tava num barco com um vilão, que tava aliado ao Dr. Octopus, e tinha o irmão da Betty, que era enrolado com dívida de jogo e tal. E o Aranha assim, enrolou com esse tal vilão, aliado do Octopus, e ele meio estabanado, saiu o cara com a arma na mão e ele dando tiro, acertou o irmão de Beth, que morreu na acho que foi a primeira morte que ele encarou de frente. Não, nem sabia, e ela ficou revoltada com ele. Então, é aquele cara, o irmão dela, que ela fica traumatizada depois. Isso dá várias histórias pro futuro. E inclusive é mencionado nas histórias até hoje. Eu acabei de editar umas histórias do Venom, em que a Betty Brant menciona também o irmão dela, os problemas que ela passou e tal. With great power comes great responsibility. Bom, já que o Kim se adiantou aí de falar dos anos 70, o que marca mesmo é o que eu chamo de amadurecimento dessas histórias. Aí a Marvel, pra simbolizar essa época, usou, claro, aquela capa clássica, que é a morte da Gwen, que o Kim já falou, que é o Homem-Aranha bradinho pros céus, assim, jurando o Duende que ia se vingar, e com ela caída nos seus braços. Dá pra perceber que desde o momento que ele passa pra ir pra faculdade, muda os dramas do Homem-Aranha e muda o teu das histórias. O Stan Lee já tava, acho que fora dessa época aí, quando a Gwen morreu, né? Porque, inclusive, comenta-se que ele tava viajando dando umas palestras, que ele começou a ser tipo um RP da Marvel, né? Ia viajar pra todo quanto do mundo pra falar sobre os produtos só, e as histórias ficaram a cargo dos outros. Ele não precisava mais sentar com o Jack Kirby e fazer todas as histórias, ele já tinha contratado gente pra fazer isso. Exato, e aí quando ele soube da morte da Gwen, ele ficou meio... Ele soube pelos outros, né? Tava dando a palestra e perguntaram: e aí, Stan, o que é que você achou da morte da Gwen Stacy? Ele, quê? Se surpreendeu assim? Nossa, ela morreu, eu falei ela com morreu, ela outra, aí, e aí ligou e falou assim, pô... Gwen morreu? Aí começa a chorar, né? E aí ele falou assim, mas vocês acabaram de matar o pai dela, é muita tragédia pro Peter Parker. E ele mesmo notou que as histórias estavam ficando muito pesadas pro personagem, muito duras, né? Ele tava ficando muito sofrido. Isso aí foi uma evolução que... Mas eu acho que é uma evolução natural do personagem. Você já tinha trilhado, falou, ó, é um personagem mais com dramas reais, ele é um personagem que vai envelhecer junto, né? Ele começa a fazer isso, ele vai pra faculdade, ele tem dramas de pessoas normais. Então, a ideia dos roteiristas e de você continuar com a história do personagem é que ele tivesse problemas reais. Ou, vai, dentro do universo Marvel, problemas mais próximos do reais. O problema dele não era que os Skrulls iam invadir a Terra, mas que o pai da namorada dele morresse. Eu acho que foi uma evolução natural do personagem que os roteiristas souberam usar, mesmo quando não era o Stan Lee que escrevia. Que muita gente seguia fielmente o estilo. Eu costumo dizer que personagens têm conceitos. Se você foge do conceito do personagem, você não está escrevendo uma história dele, sabe? Se você pegou a ideia do que é as histórias do Homem-Aranha, do que é o Homem-Aranha, e você não escreve uma história do Homem-Aranha, você quer escrever uma história, sei lá, do Incrível Hulk ou do Capitão América, você não está escrevendo Homem-Aranha, né? Então, os bons roteiristas, e a década de 70, ela é permeada de excelentes roteiristas e desenhistas. Então, eles sabiam escrever uma história do personagem. Tinho, você sentiu essa diferença na maneira que foi lendo? Ah, sim, sim. Dá pra notar isso. Desde na edição que o Peter se forma, em diante, dá pra ver que deu um baita pulo do gato ali na cronologia. Ele sai da escola, onde ele tinha os problemas dele, era enfrentar o Flash, que ficava incomodando ele o tempo todo, aquela coisa de nerd tendo emprego. O bombadão tendo implicância com o nerd, pra alguns problemas mais reais, ele tendo namorada, saindo daquele drama do fica não fica com a Liz Allen, Allen, e nem com eles decidem se é Allen ou Ellen. Então, ele saiu desse drama com a Liz e com a Betty Brant e começou a namorar, ter um relacionamento. Primeiro foi com a Mary Jane, depois, que foi muito curto, uma coisa de, acho que nem chegaram a oficializar um namoro, era uma coisa de ficar. Cada. Isso, né? O Peter é descolado e já ficava nos anos 60. e depois daí que começou o relacionamento com a Gwen, o lance do pai dela. Então acho que a história deu uma aprofundada tanto na vida do personagem quanto na própria história, com novos elementos, novos personagens e o núcleo de coadjuvantes aumentando, entrando o Harry, o Flash voltando depois que ele tinha ido servir no Vietnã, a Gwen, o pai dela, o editor lá, o Robertson, e assim. Uma dúvida, o problema de drogas do Harry já aconteceu nos anos 70 ou foi mais pra frente? Foi nos anos 70. Então já tinha uma coisa até... É ligada com uma drama do momento, né? Sim, ele comprou as drogas daquele garoto que tava vendendo na universidade, se tratou, aparentemente tinha se curado, mas depois de novo começou a apresentar problemas, daí quando o pai dele faleceu, ele enlouqueceu de vez dele. Ô Saladinho, você acha que isso foi de propósito, como aconteceu com Harry Potter, de os livros evoluírem com os leitores? Você acha que essa ideia de evoluir o Peter para histórias mais maduras tem alguma coisa nesse sentido, de ele sair do colégio para a faculdade que os leitores estavam indo? Olha, eu acho que foi meio de propósito, sim. Quer dizer, eu acho que foi porque, pelo que eu vi o Stan Lee falando, ele fala que ele queria que o personagem envelhecesse um pouco com o leitor, crescesse com o leitor. Eu acho que foi isso. Mas também pode ser uma explicação do Stan Lee para as histórias que estavam saindo. Tá? Mas só naquela época, né? Porque eles primeiro queriam envelhecer, depois resolveram não envelhecer nunca mais. Isso aí é coitada, já mudou de editor. Aí não, porque eles envelheceram muito rápido, coitada, daí ele atingiu maturidade muito rápido, agora não pode mais. A gente vai entrar nessa polêmica. Porque esse é um dos problemas de você editar quadrinhos, né? Se você faz, uma história uma por mês, você não consegue fazer um mês na vida do personagem. Às vezes você tá lendo uma história por mês, de 22 páginas, que passa 3, 4 edições que passa um dia da vida do personagem. Então é meio difícil e confuso você lidar com o tempo dentro dos quadrinhos. Dos anos 70 eu só li a morte da Gwen Stacy, que é como concordo com o Kim. Que ele leu agora, que é muito chocante, a cena final, ele sai esmurrando todo mundo que vê pra frente. Mais pra frente, final dos anos 70, que ele já tá tentando namorar uma loirinha, Debra Whitman, quando ele tá se formando na Universidade Empire State, e já é uma história bem mais madura, ele já tá com outras cabeças, tá tentando se formar. É aquele negócio da evolução mesmo, só tinha a evoluir, e é isso, só. Só comentar uma coisa desse drama da morte da Gwen, é que realmente me impactou bastante, achei a história muito boa. É que quando o Peter negou a ajuda pro Harry, o Harry tava drogado na casa dele, tava tendo alucinações, tava meio que esquizofrênico, e o Peter aparece na casa procurando o Osborn por vingança e tal. e o Harry pergunta, Peter, é você mesmo? Tipo, questionando se tava delirando de novo ou se era o Peter. E o Peter negou ajuda pra ele, foi embora. E ele gritava nas escadas, chorando, desesperado. Peter, volte, volte, se você for embora, como é que eu vou saber se é você mesmo ou se é uma... Eu só tô enlouquecendo, eu preciso de ajuda, não sei. Chorando, foi tipo, achei essa uma profundidade muito forte que deram pro Harry. E a partir dessa história, ele já volta enlouquecido. E a partir de então, descobre a identidade do Peter e vira o duende. Foi a primeira vez que drogas foi tocada assim tão fortemente numa história de quadrinhos, sabe? A DC também, na mesma década de 70, teve o um problema com o Ricardito, com o Arqueiro Verde. Mas, eu li em algum lugar, e é lógico que eu vou lembrar mais disso, porque é da Marvel, eu guardo mais, que o problema de drogas com o Harry Osborn foi anterior. Inclusive, foi a revista que saiu essa história, especificamente, ela saiu sem o selo de aprovação do Comics Code. Porque não podia, de acordo com o Comics Code, não podia citar drogas. Então essa revista, que foi até uma coisa muito corajosa da Marvel. Pioneira, né? E aí, de repente, você fala, não, vai essa história, vai sair o Comics Code porque a história tá boa, porque a gente quer assim. E eu lembro que foi um choque justamente porque essa história saiu sem o Comics Code. Eu lembro não porque eu não tava lá, porque eu li, viu? Sim. Eu nasci 73, em 71, eu tinha 2 anos, eu não li isso. Mas deve ter saído mais pra frente aqui no Brasil, né? Tinha saiu um pouco mais pra frente aqui no Brasil. Né? I'm Spider-Man. Hoje em dia a gente não lembra, porque tem muito quadrinho que aparece, o personagem ele já morre em seguida. É que a morte da Gwen foi muito chocante, porque ela não foi uma personagem que apareceu na edição anterior e morreu em seguida. Demorou muito tempo. Você começa a gostar da personagem, aí depois que ela vai morrer, você fala, não, peraí, eles não vão matar essa personagem. Sabe aquela coisa, quando você vai no cinema, você vê o mocinho, a namorada do mocinho e o amigo do mocinho que passa e fala, oi, tudo bem com você? E você fala, esse cara vai morrer. O caso da Gwen Stacy não foi assim. Não precisa então... de muito, sabe? Você quer que a Emma Stone morra? Então, ninguém quer que a Emma Stone morra. Você quer, Cami? Eu quero só pra seguir o curso natural do quadrinho. Eu acho que ela prefere que a Kirsten Dunst morra do que a Emma Stone. Com certeza. Mas a Kirsten Dunst, a Germana, desde que a gente viu o primeiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, ela já quer que a Kirsten Dunst morra. Eu também. Ou como ela chama carinhosamente, a cabeçuda. Não, é, enfim. Mas isso, talvez essa coisa da morte seja mais corajosa, mais ou equiparado à questão da droga, né? Eles resolveram... Anos 70 é um ano de estoque, né? Um ano de libertação. Aí eles resolveram fazer um monte de revolução no gibi. Falar de droga, mata personagem, não sei o que lá. É, e lembrando que não era só no gibi, né? Era uma década que o pessoal tava vivendo uma revolução geral, né? Geral. Uma coisa nos 70, que vocês falaram aí que o personagem quando morria de vez, aconteceu o primeiro quebra desse protocolo aí. É, houve a saga do clone ressurgiram com a Gwen. A primeira saga foi do 70? Clone. Foi em 70? Anos 70, a primeira saga do clone. Final dos 70, se eu me lembro bem. Sim, mas aí eu tava começando 80 já, a revolução tinha passado. Mas você pode pular a saga do clone? Eu realmente não gosto de falar da saga do clone. Acho nem a original, Saladino, você não gosta? Então, eu fui ler umas entrevistas do Tom DeFalco sobre a saga do clone. E assim, tem umas coisas editoriais no meio que foram bem chatas. Eu li a saga do clone e eu achei fraca. Tá? Tanto é que quando o Bendis, o Brian Michael Bendis, falou que ia fazer a saga do clone no universo Ultimate, eu falei, não faz isso, o universo Ultimate é tão legal, não faz a saga do clone. E na entrevista ele falou, eu vou fazer a saga do clone e ela vai ficar legal. E ficou. E ficou. Eu dei o braço a torcer, ficou realmente muito legal. Mas aí tem uma coisa que a gente vai ter que lembrar, como que saiu a saga do clone, a primeira, no universo regular. A proposta era pra ser um arco de histórias. 6 meses de história, ou 9 meses de história, e acabou. Só que começou a fazer sucesso, aí os poderes que mandavam na Marvel na época chegaram pro pessoal da equipe e falaram, ó, esse tal troço de clone tá funcionando, continua. Acho que porque por causa da Gwen, né? A Gwen tinha voltado e não tava gostando. Exato, mas aí falou, ó, continua aí. Como assim continua? A gente vai acabar mês que vem. Não pode acabar mês que vem. Continua. E estenderam a história por quase 2 anos de publicação. Poxa, uma história que inicialmente era pra você fechar com 6 meses, 9 meses, você estende para 2 anos, o cara tem que enrolar, o cara tem que fazer umas histórias malucas e tal, tem que dar umas respostas. E aí a direção da Marvel começou a interferir mais no roteiro. O pessoal reclama que o Quezada pesa a mão hoje. Naquela época também aconteceu isso. E aí a saga do clone, de uma ideia interessante, começou a ficar um negócio chato, longo e... Ficou novela da Globo quando o pessoal começa a pedir mais. E assim, ser novela não é ruim, porque a gente tá falando de Homem-Aranha, que tem uma complicação de relacionamentos que é legal e tal. Mas o problema é que tava ficando mal escrito. E aí o cara falou, mal, não. Novela da Globo esticada. Não era isso que eu queria, era outra coisa, sabe? E. Não, mas não é outra coisa. Continua escrevendo. É como você chegar hoje e falar assim, ó, o Cisma. O Cisma tem 5 partes, tá? A gente aqui no Brasil a gente publicou em 2 revistas. Se alguém chegasse e falasse, poxa, esse Cisma tá legal, vamos estender mais. Não, não vamos estender mais. Tá bom do jeito que tá. Não, não, fica legal. Faz um ano de Cisma. Já imaginou que legal aqui você ficar um ano pra saber o que raios aconteceu pro Wolverine brigar com o Ciclope? Mas uma coisa que eu gostei do final da saga do clone foi deixar em aberto que a outra não teve esse caso. Na verdade, a outra fez um nó. Mas deixar em aberto se o Peter era o clone ou não. Isso é um drama que ele, depois, claro, ele se satisfez. Não importa se você é o clone, se você tá consciente, importa o que você faz. Mas aquele lance deixou em aberto, ficou muito pesado na época. É, a ideia era que o clone... Que o Homem-Aranha não fosse o Peter Parker, fosse o clone mesmo. Mas aí os poderes acima do roteirista falaram de jeito nenhum. Claro, vamos deixar bem claro isso, senão vai dar confusão. É. Peraí, teve duas sagas do clone? Teve duas. Eu acho que a segunda foi em que época? Dos anos 90. Dos anos 90. Não, acho que foi essa que eu li do meu irmão os pedaços. Isso. Ó, é o seguinte, a primeira tem esse drama de Peter não saber se ele era o clone ou não, mas depois quiseram definir. E aí ele supostamente jogou o clone pela chaminé, só que ele não queimou. Ele não morreu. Queimado, né? Mas não queimou. E o clone que não queimou é que surge nos anos 90, que é o Ben Reilly. Ah, eu não sabia que ele surgiu. Porque eu li essas histórias também picadinho, né? Porque comprava em sebo, você não achava as revistas seguidas. Então o meu irmão comprava, às vezes aí eu lia números pulados, e na saga do clone já é confuso. Aí você lia número pulado e ficava, que porra é essa? Não entendia nada. É que nem você tentar ler a Era do Apocalipse fora da ordem, né? Exatamente o que aconteceu comigo. Porque não, eu li a Era do Apocalipse de sebo, então eu tô finalmente lendo a Era do Apocalipse, porque eu lia exatamente a mesma situação que eu tinha com o clone do Homem-Aranha, que é, meu, que porra é essa? O que tá acontecendo? Por que isso tá assim? Eu tinha com um Apocalipse. We're Venom! Dando agora um salto agora pros anos 80, já que a gente deixar de lado essa parte de saga do clone aí, que nem o Saladino gosta. Como assim, Saladino? Mas, então... nasci agora. Bom, nos anos 80, não chega a ser... A gente já falou que amadureceu, mas eu diria que ficou um tema mais obscuro. Não sei se tem alguma coisa a ver com a época, mas o que marca, e é o que a Marvel definiu como a capa símbolo dessa época, foi o uniforme negro / Venom, que é quando acontece as Guerras Secretas, o Homem-Aranha. Fica até um pouco mais malvadão as histórias, né? O Peter, por um tempo, ele fica sendo submetido às influências do uniforme negro, as histórias ficam até mais pesadas. Acontecem histórias também muito mais pesadas ainda. Por exemplo, tem o surgimento do Duende Macabro e a morte daquela capitã Jen the Wolf, também são histórias pesadas na mesma época. E outra história que também tem um tema, não chega a ser pesado, mas é triste, é ligado ao câncer, né, com aquela história do garoto que colecionava Homem-Aranha. São todas histórias obscuras mesmo, assim, são mais fúnebres, vamos dizer assim. Eu não diria fúnebres, mas é aquela coisa, você já tinha feito histórias pesadas nos anos 70. Você já tinha feito... você tinha falado, não, as histórias legais do Homem-Aranha é a que tem tensão, é a que tem um drama, que beira o policial, e aí, pra fechar a história, morre alguém importante. Só que, se você for fazer isso a cada 5 anos morre alguém, daqui a pouco não tem mais nenhum personagem do elenco clássico. E é uma coisa que eu tiro muito sarro, eu brinco. Desde que eu me tornei editor da Marvel, eu ouço ao mesmo tempo e na mesma quantidade de cartas, as pessoas reclamando dos personagens que morrem e voltam, e pessoas perguntando quando que a Jean Grey vai voltar à vida. Porque se por um lado você tem o leitor que fala, nossa, a história quando fulano morreu é chocante, você tem leitores que falam assim, poxa, mas eu gostava tanto de tal personagem e não tem mais tal personagem nas histórias porque ele morreu, eu queria que ele voltasse pra ter histórias. E quando você é uma editora, é muito complicado lidar com isso, porque sempre vai ter alguém que vai falar, olha, se a gente fizer tal personagem voltar, as vendas vão aumentar, olha, se a gente fizer tal personagem morrer, as vendas vão aumentar. Então nos anos 80, as histórias ficaram Dark. Se você for falar, ah, a época do uniforme negro, a história em que o Homem-Aranha ganha o uniforme negro, as Guerras Secretas, elas não tem nada de Dark. É ficção científica, que era uma coisa que o Aranha patinava um pouco. Aí não, ele vai parar num outro planeta porque uma entidade sobrenatural, super poderosa, queria juntar os maiores heróis, os maiores vilões, e ele ganha, do nada, ele ganha esse uniforme preto, o uniforme negro. Então, isso não tem Dark. Era uma desculpa pra mudar o visual do Homem-Aranha, pra tentar mudar o visual do Homem-Aranha. E que no final porque das contas... Porque os anos 80 é tudo sobre visual, certo? Você tinha uma questão, o Aranha já tava com o visual antigo. Assim, poxa, a gente nunca vai mudar o visual do Homem-Aranha? Ainda tinha gente que achava que, ah, não, vamos mudar pra deixar ele mais moderno, vamos dar... Não, você não muda, você muda uma coisa ou outra, mas o Homem-Aranha tem um dos uniformes mais bem projetados, mais bem desenhados da história em quadrinhos. Mas pensa pelo lado positivo, podiam ter posto polainas nele nos anos 80. Meu Deus. É... É os anos 80. É, e se você lembrar bem, Cami, do uniforme do Aranha Escarlate, e pensar que se considerou em trocar o uniforme do Homem-Aranha pro do Aranha, do Aranha Escarlate, poxa, ele tinha gorro, sabe? Ele tinha capuz, cara, que ele nunca usava. Era uma jaqueta abertinha nos ombros, né? Parecia que tinha uma ombreira, né, e tal, não, no Aranha dos 80. Assim, parecia que ele comprou no brechó, que tinha sem dinheiro, pelo amor de Deus, sabe? O uniforme negro é melhor do que o uniforme de Homem Vergonha. Ah, né? Porra, pelo amor de Deus. Aí você quer soltar a barra, né? Ele acaba no lixão aí. Bom, é que ele ganhou o bonequinho do Homem Vergonha. Por sinal, você falou isso porque você que deu, né? Claro, né? Ah, por isso. Mas paralela à parte de histórias, o outro drama que o Homem-Aranha vivia era dessa parte mais social, era já uma coisa mais além. Ele tava já casado com a Mary Jane, tinham problemas financeiros no apartamento, inclusive, eu acho que a Mary Jane tava vivendo uma boa fase dela como modelo, e tava sendo até extorquida pro, acho que não sei se era um empresário ou alguém, que queria dar um jeito de, sei lá, sair com a Mary Jane, ela dar um pé na bunda do Peter, em prol de ela viver uma vida bem melhor, né? Então, foi outro tipo de drama na vida de Peter Parker. Curiosamente, tem uma coisa que vocês não estão lembrando nessa época, que foi quando o Aranha recuperou o visual Aranha. Porque quando o Homem-Aranha foi criado, ele era um personagem mais fino, mais magro. E as poses dele não eram muito super-heróicas. Eram poses mais pra mostrar uma aranha, os braços mais arqueados, aquela coisa mais ágil. Aí depois, quando o Romitão começou a desenhar muito bem o Homem-Aranha, ele começou a ficar mais musculoso. Ele parecia mais musculoso. Aí você já tem uma era mais clássica. Nos anos 80, você tem a chegada do Todd McFarlane. Uhum. Que, male, eu tenho lá as minhas restrições em... Quanto a gosto ao McFarlane, tem uma coisa que ele fez muito bem no Homem-Aranha. Ele mostrava o Homem-Aranha em poses que parecia de uma aranha. Ele fazia o personagem mais torto, mais agachado, mais... ele soltava... A teia do Homem-Aranha não era uma linha, era um negócio todo riscadinho, todo trabalhadinho. É, que ele parecia uma teia. Tem a minha chiclete, né, que ele chamava, que ela se enrolava dentro da mesa. Que parecia uma gosma e tal. É, nessa época, o Aranha voltou a ter essa coisa mais... Ele é mais ágil que os outros. Ele já começou a ter uma cara indo pra esse lado. E, por outro lado, tô elogiando a parte do McFarlane por causa disso, por outro lado, você tinha... Não, vamos botar uns dramas na vida do Homem-Aranha. É uns dramas assim, meio um pouco forçado. Acho que forçaram um pouco a mão, como você falou. Ah, ele tá casado, então vamos botar dramas de casado. Mas eles não acertaram muito bem o que fazer. Foi quando começou a ruir os coadjuvantes, né, Saladino? Só ficou praticamente ele e a Mary Jane e a Tia May. Todo o grande lance que tinha no Aranha era os amigos que ele tinha por aí. Mas uma coisa que o Quezada mesmo fala, porque sempre criticam ele: ah, o Quezada odeia o Homem-Aranha casado. Numa entrevista, o Quezada fala: olha, tá certo, vocês vão fazer o Homem-Aranha casado, vocês deem boas histórias. Eu não quero que a Mary Jane vire a eterna vítima, a mulher pra ser sequestrada, e eu não quero que a Mary Jane seja uma personagem que ninguém goste. Porque se vocês fizerem... Mas pera aí, a única forma dela ser a esposa do Peter é ela ser ou a vítima ou qualquer outra opção que ninguém goste? Não, ele pediu pra não ser isso. Assim, ele pediu pra que não tivesse isso. Só que os escritores não conseguiram. Porque ou era alguém tentando sequestrar a Mary Jane, ou era a Mary Jane reclamando que o Peter Parker era o Homem-Aranha. O Quezada falou: eu não quero isso. A Mary Jane é uma personagem que muita gente gosta, então vocês não vão transformar ela numa esposa ruim. Por quê? Não faz sentido, sabe? Não faz muito sentido você mostra por anos e anos a Mary Jane como uma pessoa legal. Puta, eu quero que o Homem-Aranha case com essa mulher. Aí quando casa, de repente ela vira uma pessoa ruim? Não, não faz sentido. Então, o Quezada falou, façam boas histórias com... É, mas esse casado. É o problema também dos roteiristas, de como eles enxergam as mocinhas, né? Esse é um problema inteiro. Cami, só pra você entender, a Mary Jane, quando era apenas amiga do Peter, ela ajudava muito mais do que como esposa, porque ela ajudava a esconder, ajudava a resolver os problemas particulares dele. E é justamente por isso que o Quezada falou, ou vocês sabem, ou vocês escrevam boas histórias deles como casal, ou a gente vai acabar com esse casamento, porque não dá pra ficar desse jeito. E aí o pessoal fala, puxa, Quezada odeia o Homem-Aranha casado. Não, assim, eu sinceramente, eu concordo com o que ele falou. Eu só acho que o fim do casamento podia ter sido feito de uma outra forma. Que não fosse mágica. É, e mesmo mágica, podia ser mais bem feita do que foi. E aquela coisa, não, vamos acabar fazendo assim, dando estalo os dedos, acabou o casamento. Não é bem assim, sabe? Você tinha outras formas de acabar com a coisa. Você acha que foi uma decisão certa casar o personagem ou não? Seguindo a lógica do próprio personagem, sim. Você mostrou ele brigando na adolescência, brigando pra entender o que ele é. Aí depois você mostra ele na faculdade, tendo milhões de problemas pra terminar a faculdade. Aí o passo seguinte, se você quer mostrar ele saindo da infância, passando pela pré-adolescência, entrando pra adolescência e pra vida adulta, o casamento, eu acho que é uma evolução normal, natural do personagem. Mas ele precisava ser melhor escrito, tá? Por exemplo, até hoje você tem o Senhor Fantástico e o Sue Richards, é um casal bem escrito, dependendo do roteirista. Volta e meia aparece umas coisas bizarras, mas as boas histórias mostram um casal bem escrito. Recentemente, quem tá acompanhando as histórias sabe que o Luke Cage tá um personagem bem casado. Casou com a Jessica Jones, tá um casal legal, tá um casal bem escrito. Não deixa de brigar, mas, né? Mas eu quero te falar uma coisa. Existe uma diferença crucial entre esses casais que são bem escritos e Homem-Aranha e Mary Jane. São casados com heroínas. É muito mais fácil de fazer essa coisa funcionar do que um herói casado com uma civil. É, isso é um assim, ponto. Mas aí você concorda que é uma questão de roteiristas também vamos usar. Dava. Só tô falando que é mais fácil de ser com a heroína sair um roteiro bom. É mais fácil. A Cami tem um ponto, sabe por quê, Saladinho? Na DC descasaram o Superman agora, né? Você viu. Assim, não é tão difícil assim. Os leitores mais antigos, muito mais antigos do que eu, vão lembrar do Fantasma, que tinha histórias do Fantasma casado, sabe? E a esposa do Fantasma não era heroína. Tá certo, é outro estilo, é outro ritmo, é outra coisa, mas assim, dá trabalho? Claro, dá. Fazer roteiro de história em quadrinhos não é tão fácil quanto o povo fala que é. Mary Jane Watson? Face it, Tiger. You just hit the jackpot. Outra coisa só dos anos 80 é que houve uma expansão dos títulos do Homem-Aranha. E eu acho que talvez, ao mesmo tempo que isso é bom porque começa a vender mais do personagem, e é ruim porque são vários roteiristas assumindo e isso pode complicar na hora até de cronologia, né? Não só de deixar o personagem mais, vamos dizer, batido, mas como também de você conectar as histórias. Eu acho que isso foi um fator fundamental pra começar a se perder um pouco daquela novelinha que o Homem-Aranha tinha. É, nessa época acho que começou a surgir o Peter Parker, Spider-Man, né? O Espetacular Spider-Man, e aí começou a confusão toda. É assim, a gente precisa lembrar que nos anos 80 apareceu uma peça muito importante na história, que é o desenho animado. Aquele lá, desenho animado do Homem-Aranha com o Homem de Gelo, tudo, ele começou a sair na televisão nos anos 80. E aí, o que você tinha de pessoas que liam gibi, você soma a uma quantidade enorme de crianças que viam desenho animado e achavam esse desenho legal. Quando eu comecei, né? Aí, a pessoa que não leu os 20 anos anteriores de Homem-Aranha, de repente conheceu o Homem-Aranha no desenho animado que passava no sábado de manhã. E aí você tem uma demanda gigantesca de pessoas querendo comprar coisa do Homem-Aranha. Ah, o Homem-Aranha também tem gibi, eu vou atrás pra ver o gibi. Ah, o Homem-Aranha tá famosinho, vamos fazer um monte de gibi do Homem-Aranha, que vai vender, que foi o que aconteceu. E aí você tem um período que a Marvel tava meio assim, não sabia direito o que fazer, vamos fazer, não tinha aquela coisa de vamos unificar, você tem o gibi, você tem uma revista, não tem problema que uma história contraria a outra, o roteirista se vira, você tem um pouco de confusão nessa história. Mas aí, por outro lado, a popularidade do Aranha cresce enormemente, porque, poxa, ele tá passando na televisão. Ele tá concorrendo com o Scooby-Doo. sabe? E bem, né? E bem, porque o desenho era muito legal. Eu me divertia pra caramba. A gente vê hoje e fala, nossa, que coisa bizarra, que coisa estranha. Mas era um desenho legal pra ela. Pô, tinha meio que uma pensão em casa. Aparecem os X-Men no desenho, poxa, que legal. Destroy Spider-Man. Passando para os anos 90, eu não sei se eu passo ou pulo, né? Pra vocês decidirem aí. Que aí, pô, revirar o passado, né? Destruir completamente. Se o Saladino não gostou da saga do clone original, imagina a saga do clone 2. Quero só ouvir a opinião dele. Aí volta com a história dos pais do Peter, só pra matar depois e dizer que não existiu. É, começa ao que mais? Aí tem essa confusão do Ben Reilly assumir por um tempo, depois volta. O Norman Osborn, o principal vilão, teve uma morte clássica, voltando. E aí, só pra deixar a cereja do bolo, né? Começam aquelas aventuras que o pessoal hoje em dia chama de massa velha, né? Começa a surgir simbionte pra caramba, né? É Venom, do Venom surgiu o Carnificina, surgiu uma X-Venom, N simbiontes, e só pro finalzinho ainda teve a tal da crise de identidade, né? Como se o Peter não tivesse acabado de sair de uma. Olha, os anos 90 foram anos complicados, porque muitos leitores Marvel, como eu, nós paramos... Nós não, né? Muito leitor parou de ler Marvel porque foi pra um lado meio diferente do gosto da gente. A G costuma dizer que ela parou de ler X-Men nos anos 90 porque pra ela tava confuso, não era o jeito que ela gostava, não era o estilo, não era os X-Men que ela conhecia e tal. E o Aranha também foi pra essa linha do... Hã? Como assim? Simbionte, clone, confusão de simbionte. Curiosamente, o Venom é um personagem que surgiu mais ou menos. Ele surgiu antes, ele ficou mais destacado nessa época, ganhou revista, não sei o quê. O Venom surgiu como uma ameaça mesmo. Nos anos 90 ele virou um herói, praticamente. Tinha altos e baixos. Ele ou era herói, ou era vilão, ou era herói, não decidia direito. E aquela coisa do... Já sei, vamos trazer de volta os pais do Peter Parker. E não, aí vamos matar os pais do Peter Parker. Não, a saga do clone fazia certo. Não, quer dizer, a impressão que dá é que queria-se retomar algumas coisas das décadas anteriores, só que alguma coisa no meio do caminho ficou meio bagunçado. Aí você fala que tem gente que hoje fala, massa véi, que isso é legal, não sei o quê. Tem que lembrar que muita gente começou a ler quadrinhos no final dos anos 80 e entrou nos 90 lendo quadrinhos, ou começou a ler quadrinhos nos anos 90. Então, aquele apelo que a gente quer, a gente que eu digo, sei lá, vamos dizer, os leitores mais velhos têm, por exemplo, com a morte da Gwen Stacy, o leitor mais novo tem com as coisas que aconteceram nos anos 90. Isso é verdade, eu vou te falar, porque quando eu comecei a ler, eu lia Picados de Bis do meu irmão, dos anos 90, que era de sebo, no caso, porque isso já era 2000, e eu li aquela saga do clone picada, e por mais absurdo que fosse o negócio, como era uma coisa nova pra mim, que tava começando a ler gibi, eu falava, nossa, que negócio interessante, né? Então, putz, tem dois caras e tal. Então, tá certo que eu não li inteira, então às vezes ficaria até talvez pior se eu tivesse lido ela linearmente. Mas pegando assim, picado, era uma coisa nova, era uma novidade. Então eu achava, me deixava curiosa de saber o que estava acontecendo. Talvez a minha curiosidade fosse matada de uma forma ruim se eu tivesse pego e lido a saga de uma vez. Mas mesmo assim, era porque era novidade, né? Então, como muita gente começou a ler nos anos 90, que nem você falou. Eu li o começo da saga do clone, pouquinha coisa, e larguei pra lá. E só a última parte, que era o Ben Reilly morrendo no final. Ele desmanchava assim, eu fiquei até meio chocado. Eu achava que o cara ia virar um segundo aranha e tal... Ele já era o Aranha Escarlate, mas continuar. Por um tempo eles ficaram surge, até os dois, né? O que eu fiquei mais bravo foi a primeira ressurreição de impacto, assim, foi o Norman Osborn voltar pra história. E era tudo obra dele, ele tava na Europa. Eu olhei aquilo, eu fiquei muito bravo. Ficou esquisito, cara. Ele abriu a camisa, né? Com aquela cicatriz. Ele virou e ficou, sei lá, em coma, em múmia. Não, ele ficou escondido. Ele sobreviveu por causa do soro do Duende. Aí ele mostra, sobreviveu aqui a cicatriz. E ficou escondido manipulando a vida do Peter durante todos os anos 70 e 80, pelo visto. Aquela cena ali, acho que foi a que resume os anos 90. E ainda mais pra frente, ainda comeu as vezes. Sabe uma piada que eu ouvi, que era assim, que o Norman Osborn sobreviveu porque ele foi atingido num órgão que ele não usava muito, que era o coração, né? Ah. É a frase do Ed, hein? Pois é. Nossa senhora. Mas já que falaram em Ben Reilly aí, e a gente não pode desvincular os anos 90 se não falar dele, né? Inclusive, a marca dos anos 90, porque a Marvel usou, por mais drástico que seja a saga, é os clones. Ela colocou uma mistura EBA de clone, o Kane... O clone que não deu certo, enfim, tudo tentando assim é acabar com a aranha, né? Uma suruba de aranha batendo no Peter. Mas o Ben Reilly, na minha opinião, como personagem, ele cativou. Eu gostava do personagem. Eu lamentei, como o Jess falou aí, ele ter sumido do panorama. Sérgio. Sérgio, você gosta do Falcão de Aço. Ah, vá pra merda. Não, mas o mas Ben, é sério, ele tinha um elenco legal, de apoio novo, né? É todos os outros personagens ele novos. É solteiro, ele tinha, não. É, loiro. Assim, e... você gostou do Ben, é isso. Você já tá dizendo aí que eu ia te perguntar. Eu não gostava muito, foi uma época que eu olhava com muita distância os quadrinhos. Eu fui ler depois, quando eu virei editor da Marvel. E assim, tem algumas ideias que pra mim não bate. Por exemplo, olha, o Ben Reilly, o cara é um clone do Peter Parker, mas pra ninguém reconhecer, ele pintou o cabelo de loiro. Oh, boy, Sérgio, hey. Sérgio, pô, um óculos, você um óculos de espaço, o Clark não, Kent, tudo bem, tudo bem, mas a gente tá falando dos anos 90. Nos anos 90, se você chegar pra mim e falar assim, olha, Saladino, eu tô com um problema, tô devendo uma grana, pra ninguém me reconhecer, eu vou pintar meu cabelo de loiro. Não dá pra... Sabe? Você vai pintar seu cabelo de loiro, ninguém vai saber que você é o Sérgio. Sério. Nem eu ia me reconhecer. Ah, sabe? Aí tem umas coisas que você olha assim, você fala, tá, algumas coisas não batem. A ideia é, eu não sou contra você criar todo um novo casting de heróis, de personagens secundários. Tanto é que eu sou atualmente, quando falaram que na linha Ultimate, o Homem-Aranha, o Peter Parker ia morrer, ia ter um outro Homem-Aranha, eu falei, ai meu Deus do céu, não vai ficar legal, né? Aí eu falei, vamos, quando começar a chegar as revistas, né, lá na redação, eu falei, vou ler pra ver o tamanho da encrenca. E eu gostei, as histórias são muito boas, por causa do personagem e do elenco de apoio. Eu posso não ter gostado do Ben Reilly, porque peguei alguma coisa que eu não gostei. Mas você falou que você leu e você achou o personagem interessante. De repente, era uma tentativa da Marvel de chegar e falar, vamos mudar o Homem-Aranha, não vai ser mais o Peter Parker, vai ser o Ben Reilly. Mas ele pegou algumas pessoas, ele cativou algumas pessoas e outras não. Esse é um problema com o personagem icônico que nem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai ser sempre o Peter Parker. Não, e eu não acho que o Ben Reilly devia assumir como papel do Homem-Aranha mesmo em si, não. Mas, pô, ele ficou como o primo do Peter. Tanto que hoje ele tá vivo, né? Mais ou menos. É, mas sei lá, agora nem eu entendi que eu não tô acompanhando. Eu pensei que tava. Enfim. Então, não, tá não. Bem, no mas Brasil tem... hoje, não. Não. Bem, não sei. Então. E aí é que tá. Quando a gente fala, o personagem tem uma ideia boa, tem um carisma? Tem. Mas aí, na hora que falaram, a gente vai trocar ele pelo Peter Parker? Não, não vai. Podia, mano. O Kenny tá aí até hoje. Pelo menos o Ben não tá. Fiquei meio confuso. E é um personagem interessante. Tanto que vai virar o Aranha Escarlate, né? Pelo que eu tô entendendo aí. É um pouco mais complicado do que isso. Mas tem uma coisa boa dos 90. Por mais que a ressurreição tenha sido esquisita, se não tivesse acontecido, a gente não teria as ótimas histórias com o Norman Osborn hoje, né? Eu sou suspeito porque eu gosto do Norman Osborn. Eu acho que ele é um excelente vilão. Essa história dele voltar porque o soro do Duende é meio, né, forçado, mas tudo bem. Assim, eu gosto do Osborn como vilão. Eu não acho que o vilão do Homem-Aranha tem que ser um Homem-Aranha sombrio que nem é o Venom. Que tem os mesmos poderes, mas ele é mais malvado. Agora, o Norman Osborn como vilão, ele é legal. É que nem o Rei do Crime. Você não consegue ter o Demolidor sem o Rei do Crime. Você não pode matar esse tipo de vilão. Você pode afastar, dizer que foi expulso, que não pode voltar pro país, que tá preso. Mas, puxa, Homem-Aranha sem o Norman Osborn é o Batman sem o Coringa. Você precisa ter. Mesmo que o Norman Osborn não seja o Duende. Ele é fundamental. Boa parte das histórias boas, inclusive não só de Vingadores e de Reinado Sombrio, mas assim, um dos maiores clássicos do Aranha atual foi escrito em cima da história do Norman Osborn, que foi o Mark Miller que fez, aquela Caída Entre os Mortos. Né? Sim, poxa, tá legal. Norman Osborn, poxa vida. Go Web, go! Passando agora, já para os anos 2000, né? Acho que vamos dizer que é a maneira de reformular um personagem depois de um momento tão ruim. Eu me dividi em dois momentos isso. A Marvel destacou dos anos 2000 sendo um Homem-Aranha como um Vingador, que foi, na verdade, a grande guinada para recuperar os Vingadores, né? Colocar o Wolverine e ele no meio. Então, tem um Homem-Aranha que é um Homem-Aranha Vingador, que é um Homem-Aranha criado pelo Bendis. E tem um Homem-Aranha que é o Homem-Aranha reformulado, não sei, ou restaurando as partes boas dele, que foi por toda a fase do Straczynski nele. Que ele traz a Mary Jane de volta, meio que recupera o Peter pra ter uma vida social de novo, coloca ele com outra profissão agora, sendo professor. Mas teve umas cagadinhas no meio, que foi essa parte de envolver origens místicas com Homem-Aranha. O Straczynski, Ele é um roteirista que eu gosto muito. Mas tem umas coisas que ele escreveu maravilhosamente bem e outras que você fala, então, não sei se a coisa ficou tão boa assim. É como você disse, um dos elementos legais do Homem-Aranha é a convivência dele. Ele tem uma vida social. Ele não é o Batman. Ele não é o Bruce Wayne, que finge que é um milionário. Ele tem uma vida. Então, o Straczynski foi muito bem em tentar recuperar os personagens antigos. Falou assim, bom, esse Peter Parker agora ele já não é mais um moleque. Se a gente já mostrou adolescência, colegial, casamento, vamos mostrar ele adulto. Vamos mostrar como que é a vida adulta dele. E o Homem-Aranha Vingador, é muito engraçado a gente ver o Bendis, quando ele pega os Vingadores, ele responde a pergunta que eu ouvi agora, quando teve o filme dos Vingadores. Por que o Homem-Aranha não tá nos Vingadores? Pois é. E ele respondeu lá atrás. Tipo, é verdade, por que ele não tá? Ele põe o Homem-Aranha como Vingador. A única vez que tinha antes era como honorário, né? Não sei por que não quiseram juntar. Parecia que editores de núcleos diferentes não queriam nunca que se cruzar. Pra gente saber disso, a gente teria que estar na Marvel naquela época. Do por que não colocar? Porque você tinha núcleos de personagens. São edições, são decisões editoriais muito complicadas que era bom ter alguém lá que viveu e falou, não foi feito por causa disso. A gente só pode especular, na verdade. Como complementar isso que vocês estavam falando, o Bendis deu uma entrevista essa semana falando sobre a sua trajetória nos Vingadores pro Comic Book Resource, e ele comentou que quando ele colocou o Homem-Aranha e o Wolverine nos Vingadores, muita gente, mesmo na época da Marvel, foi contra, que ele tiveram que peitar bastante gente pra conseguir colocar eles na equipe, que mesmo ali por 2005, 2004, ainda tiveram que enfrentar algumas pessoas. Tinha a boa sacada do Aranha no, oficialmente como Vingador, que sempre foi um Vingador no Aranha, saía e voltava. Opa, ocasião especial. Mais pra frente, né, foi a grande virada na vida do Homem-Aranha durante a Guerra Civil. Fica um pupilo do Tony Stark, e aquilo ali foi... Muita gente reclamou, chorou, esperneou, rasgou revista, que ele revelou a identidade pro público. A melhor cena dessa fase foi o JJ Jameson caindo, desmaiando na hora. Pá! No meu nariz e nunca percebi. É. A cena foi bem engraçada, é verdade, né? Alguém vira e fala, nossa, Jonas, você esperava isso? Jonas? E ele desmaiado lá. Tava na minha cara o tempo todo. O lance todo desse Homem-Aranha Vingador aí é porque explorou bastante a volta do Peter, que era inventivo, né? Que era cientista. Daquele dos anos 60, né? O Slott também começa a trabalhar isso bastante, mas conjunto do Tony, ele explorava o potencial não só do Peter como herói, mas também como uma pessoa que tinha ideias pra pensar em equipamentos, pensar em soluções como ele. Uma coisa Se não me engano, né? Nas primeiras histórias dos Straczynski, que ele já vira professor no Midtown, no colégio Midtown. Ele tinha virado fotógrafo, professor, potencial de uma pessoa que foi formada em ciências bioquímicas, o Aranha? Era uma coisa assim, né? É ciências, né? É, ciências em geral. Vocês estão falando que vocês gostaram do Aranha de Vingador. Sim, senhora. Eu não gostei. Muito. Por quê? Eu não sei, eu acho que ele ficou meio que como um alívio cômico na maioria das histórias. E ficou meio... Mas é o Aranha. Não, eu sei que ele é um alívio cômico, mas parece que eles deixaram ele um pouco banalizado em algumas histórias. Quando ele volta a ter esse negócio científico que vocês estão falando, legal, eu também acho legal, que ele pega, faz uns comentários e enfim, quando tem alguma ameaça que tenha esse lado. Mas muitas vezes ele fica meio que como um... Só um inútil ali, sinceramente. Mas é aquele negócio, Camilo. Ele é um solitário. Aí, de repente, ele tá entre os grandes. Sabe que ele é importante, mas... O Wolverine, ele tá excitado ali. Mas é que parece que não encaixa mesmo. É, não sei. Parece uma criança, de fato, no meio das coisas todas, mas... É que parece que isso não bate muito com a minha visão de Homem-Aranha, que pode ser o problema que minha visão é muito restrita, porque eu não tenho tanto conhecimento, mas a minha visão de Homem-Aranha não bate muito com aquele Homem-Aranha tão bobo que parece que ele tá no meio dos Vingadores. Porque o Wolverine também é um solitário no meio da galera, mas ele não passa de bobo. Ele é mais respeitado do que o Homem-Aranha dentro dos Vingadores. É, mas aí tem um lance. O Homem-Aranha não tem experiência nenhuma, por exemplo, em aventuras de escala cósmica, como os X-Men e os Vingadores tinham. Então ele tem hora que ele mesmo fala: o que é que eu tô fazendo aqui? Minhas ameaças são todos cientistas malucos e urbanos. É, então, seja isso, porque parece que ele, que no universo dele tem tanto já conhecimento, é uma pessoa tão já madura e evoluída naquele universo, talvez seja estranho pra mim, pessoalmente, ler, olhar e ver ele tão ingênuo, tão, não ingênuo, né, mas com tanta falta de maturidade naquele tipo de universo. Acho que talvez isso me incomode, não sei. Vai, A minha opinião é o seguinte, eu entendo o que a Camille falou, porque tem muita gente que fala pra mim que o Homem-Aranha, escrito pelo Bendis nos Vingadores, é diferente do Homem-Aranha que tem nas revistas do Homem-Aranha. E aí aquela coisa, qual que é o herói, qual que é o personagem? Ah, ele nos Vingadores ele é bobo, não sei o quê. Em vários momentos, ele realmente serve como alívio cômico nos Vingadores. E em vários momentos, o Wolverine serve como alívio cômico nos Vingadores. Mas é um negócio... Só ver se eu não tô falando bobagem. Eu, quando eu vejo o Wolverine... Eu não leio o título do Wolverine, mas na história dos X-Men e na história dos Vingadores, a personalidade do Wolverine mantém-se a mesma. O Homem de Ferro, por mais que também sejam escritores diferentes e tal, ele é a mesma em essência. Mas o Homem-Aranha eu não vejo como o mesmo. Mas aí é uma questão que tinha do roteirista, né? Porque os outros que têm os seus títulos solos, parece que a personalidade não tá tão diferente do que do Homem-Aranha. Talvez porque ele esteja num ambiente completamente diferente dele do que não é pros outros, mas... E assim, e tem outra coisa, que é bem o que foi dito. O Homem-Aranha, beleza, ele já trabalhou com um ou com outro herói sozinho. Mas, poxa, ele, de repente, ele tá ali com o Tony Stark, que é um cara que ele admirava desde que ele era pequeno. Ele tá ali com o Thor, que, caramba, é um deus. E quando você lê os Vingadores, o Homem-Aranha, ele praticamente é o moleque que tá trabalhando com a liga principal. A gente sabe que o Homem-Aranha é um herói importante, ele é poderoso, ele é um símbolo de Nova York e tudo mais. A gente, leitor, sabe disso. Mas pro Homem-Aranha, ele é o garoto que tá tentando impressionar a namorada e levar o remédio pra Tia May. Aí, de repente, ele tá trabalhando com o Capitão América. Nossa, o Capitão América! Sabe? Quando o Capitão América olha pra ele e fala, você fez um bom trabalho, a impressão que eu tenho é que o Peter Parker, a cabeça dele vai explodir de felicidade. E aparece isso, né? Ele fica extasiado. Eu acho que é isso que o Bendis quer passar quando ele mostra o Homem-Aranha como um bobão. Não tão bobão, assim, como alguém impressionado. Ele fala, puxa, que legal, olha só, eu tô aqui. Por exemplo, quando você vê a interação do Homem-Aranha com o Ben Grimm na Fundação Futuro, é diferente. Quando o Homem-Aranha tá na Fundação Futuro, ele não tá com aquele deslumbre, porque ele já conhece o Quarteto Fantástico. Eles conhecem o Quarteto Fantástico desde que ele virou Homem-Aranha. Então, é uma ligação bem próxima, né? Tem uma diferença disso, e eu acho que até é bem amarrado. É estranho pra quem é mais fã do Homem-Aranha do que dos Vingadores, ou vice-versa, porque vai ter gente que fala, ah, eu não gosto do Homem-Aranha dos Vingadores porque eu gosto só dos Vingadores. Mas eu acho que faz sentido. E essa coisa, Saladino, a ligação dele com o Quarteto Fantástico, inclusive, tem a ver com a amizade dele com o Tocha, então facilitaria, né? São dois moleques juntos. Sim. Bom, todo esse lance do que estavam comentando do Homem-Aranha, ele não ter experiência em coisas cósmicas e gigantescas, assim como os Vingadores sempre tem. Vale lembrar aquela edição da lista do Osborn, onde ele o Barton queria matar o Osborn e tudo mais, e é o Aranha que bate no peito e fala, ah, eu conheço o cara, e ele faz isso e aquilo, ele não faz isso, ele age dessa forma e daquela. Tipo, quando o terreno é um terreno que ele conhece, algo que ele conhece mesmo, que nem falaram do quarteto, ele assume o comando e para dessas palhaçices, desse lado mais descontraído. E lembrando o que você falou, Quinho, quando começa o Reinado Sombrio, que todo mundo, não, Norman Osborn agora comanda os Vingadores, tudo, todo mundo vira pro Aranha e fala, você não vai dizer nada ali? Não, o Norman Osborn vai pirar uma hora, eu sei disso, eu sei que ele vai pirar, não é se ele vai pirar, ele vai pirar. É o Norman, né? É o Norman, ele é o jeito dele, mas logo em seguida ele continua fazendo piada, entendeu? Então, é o jeito dele, eu acho que tá bem escrito nessa época. With great power comes great responsibility. Só pra chutar o balde aqui e finalizar esses 50 anos, já chegamos na década final, né? Mas esses 2-3 últimos anos eu tenho que falar disso. É uma fase que até, inclusive, eu parei de ler, vou ser sincero aqui, parei de ler. E de vez em quando eu compro uma revista perdida, quando vê um chaveiro, quando vê um card, assim, leio, gosto da história, mas não me identifico. Ah, seu safado. Então, essas histórias aí, depois do One More Day, né? Deram aquele reboot que não é reboot, aquele reboot meio safado. O núcleo do Homem-Aranha mudou por completo, a vida dele mudou por completo. Eu não sei, acho que só o Jefferson que... E, claro, o editor aqui pode falar. Então, essa fase nova, depois de 3 anos, Saladino, o pessoal tem reclamado menos, tem gostado? Como é que é a perspectiva de tudo? Olha, quando se anunciou que ia fazer isso, ia zerar o Homem-Aranha, você teve um monte de gente falou, vou parar de ler, eu odeio a Marvel, a gente vai queimar o jogo quezada na praça. Bom, isso não aconteceu. É como eu já disse antes, eu acho que isso deveria ser feito. Eu não concordo como foi feito. Reclamou-se que as histórias do Aranha estavam muito ruins. Bom, também você colocava roteiristas ruins e ideias ruins para fazer a história do Homem-Aranha. E aí quando fala, não, vamos começar do zero, vamos dar um reboot, vamos refazer, vamos morder, o caramba, quatro. Em seguida, o que se fez? Pegou-se bons desenhistas, bons roteiristas e fizeram histórias muito boas. Nem todas são boas. Eu admito, não sei o que faço, desculpa, mas nem todas as histórias são boas. Mas tem histórias que são bem legais. Muito legais. O próprio Quinho falou que tem uma nova leva de vilões, alguns interessantes, alguns muito bacanas. Ele gosta do Senhor Negativo, que é um grande retcon, mas tem outros personagens que são bem interessantes. Você fala, opa, isso aqui pode dar a algum jogo. Eu não concordo como foi feito. Acho que poderia ser feito de outra forma. Você pode aproveitar toda a Guerra Civil que aconteceu, você podia aproveitar muita coisa que foi feita pra, sabe, vamos fazer personagem voltar a ser a essência do que ele era. Vamos fazer aquele Peter Parker que a gente conhece, que a gente gosta. Por exemplo, uma das coisas que eu achei muito legal, mas muito legal mesmo, vai ter gente que vai me odiar. Vocês vão colocar o podcast, vai ter trocentos comentários falando Saladino não sabe o que fala. Eu gostei muito da tia May casar com o pai do Jonah Jameson. Assim, deu uma quantidade de piadas tão boas. E isso somado ao fato do Jameson ser eleito prefeito de Nova York, eu achei que ficou muito legal. Isso resgatou uma dinâmica super antiga que você tinha do Peter Parker e do Jameson. O J. Jonah Jameson é um personagem que eu acho legal. Ele não é ruim, ele não é mau, ele não é um vilão, mas ele também não é o cara mais legal do mundo. Ele odeia o Homem-Aranha por motivos que a gente não concorda, mas eles não estão 100% errados. E em várias situações o Jameson é uma pessoa correta, em outras ele é uma pessoa errada. Ou seja, você transformar ele em prefeito da cidade, você já deu uma dor de cabeça gigantesca pro Homem-Aranha. Você transforma o Jameson em parente do Peter Parker, você deu uma dor de cabeça enorme pro Jameson. E aí você tem um cenário muito legal. É, essa nova fase da One More Day foi bastante interessante, que nem o Saladino falou. Trouxe alguns plots bacanas, como o casamento da Tia May com o Jameson pai. É, mas também tem a nova namorada do Aranha, a Cooper. Cooper, né? Carly Cooper. É, alguns vilões interessantes foram refeitos, como o anti-Venom, que era o antigo Venom, o Senhor Negativo, que é um dos meus preferidos nessa nova fase. A gente tem também o Abutre foi refeito, mas eu não curti ele. O Ameaça foi o grande plot do início, do assassino do Rastreador Aranha. Sim. É, foi bem, bem interessante. Teve a finalização foi horrível, mas a execução durante todo aquele mistério foi bastante bacana, e cada arco foram introduzindo sempre vilões novos, alguns horríveis, como aquele monstro que surgiu, que foi muito ruim. Mas eu gostei, foi uma revitalização bacana, os coadjuvantes voltando, plots antigos sendo resgatados, que nem o filho do Harry com a Khalees. E outras coisas foram voltando aos poucos. Isso foi bem bacana, foi a retomada dos coadjuvantes do personagem. Ué, você não vai elogiar o Dan Slott dizendo que ele é um mega roteirista e tal? Não, ele é um bom roteirista, não é um mega... Tava me estranhando. Ele não é o Bendis, mas é bom. Concordo, eu elogio o Slott também, porque ele é um fanzaço, ele odeia que interfira na... Faça um besteira na cronologia e vai lá e conserta e dá um jeito de... É tipo um Mark Waid. Só que... Puta merda, Jefferson, você vai levar tanto um xingo. Não dá pra comparar com o Mark Waid, mas ele tenta não fazer besteira. Olha, gente, com a opinião do Jefferson, não condiz com nada que os outros editores estão aqui. Se fica quieto, Covil. E ele deu um novo emprego pra Aranha, deu uma namorada nova, trouxe a Mary Jane de volta. É, na época que foi o Brand New Day, eram 8 roteiristas, 7 roteiristas, revezando. A cada 3 histórias mudava, 3 histórias mudava, mas mudando, seguindo um plot. Agora ele é o escritor, o titular, não tem mais ninguém ajudando ele. E agora o plot é basicamente as portas da esperança, então, né? Do Homem-Aranha. Deu emprego, deu namorada, deu mais o quê? Um carro novo. Dinheiro, carro novo. Só falta o Homem-Aranha, que é desespero dos diretores, né? Diretor do Homem-Aranha. E agora só falta, não sei mais o que ele vai inventar agora no futuro. E diz que o próximo arco é um dos melhores que da nova fase. Da Ilha-Aranha? Então, da Ilha-Aranha. Puxou pra você, Saladino, bater o seu jabá. A Ilha-Aranha começa agora em janeiro. Já começa assim, com os dois pés a Ilha-Aranha. E aí, eu não sei, quero ver o que o povo vai achar. Porque, assim, eu li algumas coisas interessantes e outras que eu falei, os fãs não vão gostar. Mas assim, tem muito especial, muito tá-in, né? Isso vai ser publicado? Alguns são mais necessários pra pessoa entender. Tem histórias mais interessantes, vão sim. E então, o que eu acho muito legal é que a gente vai ter coisa na teia do Homem-Aranha que vai valer a pena ler. Então as revistas vão estar ligadas. Engraçado assim, até puxando um pouco sobre essa dúvida, a teia do Aranha começou com histórias fechadas no começo, aquela coisa bem à parte, bem alheia do universo. Agora se tiver a Garota Aranha, o Venom, provavelmente o Aranha Escarlate vem, ela vai virar tipo uma revista acessória? Bom, a ideia original é que a teia do Aranha fosse uma revista acessória, mas as primeiras histórias não, vamos testar com histórias fechadas, aí de repente complementava algumas histórias o leitor precisaria ler. Curiosamente, as últimas edições da teia do Homem-Aranha, eu tenho gostado das histórias do Venom, que é um personagem que eu não gosto. Esse Venom, Flash Thompson, as histórias não estão tão ruins quanto eu achei que elas poderiam ser. É um Remender, né? É um Remender fazendo um trabalho legal. Eu digo isso porque eu gostei muito das fechadas, que aí eu comprava. Hoje eu tô comprando. Eu compro a teia do Aranha e não compro a mensal, acredito. Não acredito. E eu gostei muito quando tinha a Carnificina, quando tinha o Osborn, que aí você comprava fechada, muito mais divertido, mais fácil de ler pra gente. Particularmente, eu gostei muito da minissérie Osborn, achei muito legal, muito bacana mesmo. É bem a cara do Norman Osborn, bem a cara de como que é o vilão que eu gosto. Achei muito bacana sair essa série fechada na revista. I'm Spider-Man. Quero falar uma coisa que aconteceu este ano, que esse marco, que além dos 50 anos, teve as 500 edições no Brasil, né? Se a gente contar todas as editoras, né? Bal, RGE, nem lembro agora quanto foi. Tem um artigo aí, se quem quiser ler no link, sobre a história dessas 500 edições. E ela aconteceu justamente em 126, se eu não me engano. Acho que foi 126. É que a gente teve um pequeno problema. A gente segue muito a programação da Itália e o que o povo da Marvel americana faz. E durante essa comemoração, que deveria ser uma comemoração do Homem-Aranha, a Marvel, ela tava com o estúdio dela fazendo os filmes e ela não tinha o direito de fazer o filme do Homem-Aranha. Tava com outro estúdio. Então, eu acho, e isso é uma opinião pessoal, que a Marvel não levantou muito a bola pro aniversário do Homem-Aranha, porque seria fazer uma propaganda pro filme do Homem-Aranha que não era do estúdio dela. Olha a conspiração, Saladinho. Aí eu... Você tá dando mais, sabe pra quê? Pra fãs de X-Men achar que os Vingadores são privilegiados. Assim, a Marvel é uma empresa, eles precisam de ter retorno dos investimentos deles. Isso era um grande investimento no filme dos Vingadores. Eu entendo. É a combinação de vários filmes. Pô, se esse filme der certo, o estúdio Marvel vai dar certo e tal. E no mesmo ano sai o filme do Homem-Aranha. Então se eles derem muita atenção pro Homem-Aranha, então, aquela coisa, vai dar mais atenção pro filme e tal. Eu acho que a Marvel não deu muita bola pro aniversário do Homem-Aranha. Eu acho. Isso é opinião minha, eu posso estar enganado. Eu só vi aquelas cartas especiais mesmo. E os cards que vieram também. Isso, eu ia falar desses cards. E aí você vê, a comemoração foi um pouco modesta e tal. Eu acho que assim que a Marvel tiver de volta a propriedade do Homem-Aranha pra cinema, pra produtos, aí eu acho que eles vão dar uma atenção maior. Quando, por exemplo, o Homem-Aranha fizer 52 anos, 53 anos, alguma coisa assim. Você falou desses cards aí, eles saíram, acho que foi setembro, por aí vai. Eles saíram junto com as revistas, acho que foi a Teia do Aranha, Homem-Aranha Mensal e a Ultimate, né? E é engraçado, achei muito bacana, porque foi uma maneira, eu não sei se foi da Panini Itália isso, eu não vi na Marvel americana, mas foi muito curioso, porque vem assim, capas ou fases do Homem-Aranha marcantes, com uns dizerizinhos, né? Uns quotes, né? Umas falazinhas famosas. Isso foi da Panini, isso foi ideia da Panini, daqui. Itália ou daqui? Daqui. Olha. Daqui, tá? Isso foi sugestão. Eu ganhei um monte. É, eu tô com eles na minha mão aqui, que eu peguei. Então, isso foi daqui. Então, o leitor brasileiro tem esses cards. Pode ficar feliz que ele vai chegar pro americano e falar: ah, eu tenho, você não tem. Pois é, cara, isso vai valer uma fortuna daqui a pouco. É, não sei, mas é legal porque é uma coisa específica aqui. Não sei se isso foi feito em outros lugares do mundo, porque a gente não tem muito, infelizmente, não tem muito contato, tá? Foi pedido autorização pra fazer, o pessoal fez, liberaram e tal, então... Tem aqui, isso me deixou feliz, porque sabe, você tem um card metalizado da capa do Amazing Fantasy, que é a primeira aparição do Aranha, eu achei bem bacaninho também. A ideia foi muito bacana. A Cami vai estar se perguntando em março se o Homem de Ferro vai ter as mesmas condições aí, vai ganhar a card também. Go Web Go! Eu sei que assim, o principal desse podcast era falar sobre os 50 anos do Homem-Aranha meio original, mas querendo ou não, esse ano também teve o surgimento de um outro carinha assumindo o manto no universo Ultimate, que houve a morte do Peter Parker de lá, e aí quem assumiu foi o Miles Morales, né? Mais uma vez, usando as letras combinando, né? O MM. E, bom, Sadinho, fala aí, assim, houve uma polêmica em cima disso, você que tinha comentado que ficou com o pé atrás no começo, mas o personagem parece que agradou, né? Recentemente até foi lançado nos Estados Unidos uma minissérie pela primeira vez unindo os dois universos. Sim, inclusive essa minissérie foi uma das coisas que a Marvel fez para comemorar os 50 anos do Homem-Aranha. Eu sou meio suspeito para dizer, porque eu sempre gostei muito do universo Ultimate. Assim, quando falaram assim, escolhe, assim, na hora de dividir algumas revistas, uma das que falaram, escolhe entre esta e a Ultimate Marvel, eu peguei a Ultimate Marvel porque eu gostava muito do universo. Eu gosto muito, eu acho... A ideia é boa, mas... Tem alguns erros no meio do caminho, mas tem coisas muito legais. E como boa parte é escrito pelo Bendis, que é um cara que eu gosto, vai ser legal. E recentemente com essa história de o Homem-Aranha vai morrer. Meu Deus do céu, vão matar o Peter Parker. E é aquilo que eu falei. Eu vi e falei, ah, meu Deus, deixa eu ver o tamanho da encrenca, né? É meio... Aí eu fui ler, ah não, agora vai mudar o Homem-Aranha, vai ser um garoto... Aí eu, antes de qualquer coisa, é uma coisa que eu sempre digo, o que você acha de tal mudança na Marvel? Eu espero pra ler, depois eu te falo. Porque saiu a notícia, o que você acha disso? Não, eu vou esperar pra ler, eu vou ver. E aí eu li as histórias, todas as que saíram até agora, do novo Homem-Aranha, do garoto Miles Morales. As histórias estão muito bem escritas, elas estão legais. A boa parte da arte é da Sarah Pichelli, que tem uma arte linda de morrer. E assim, detalhes que eu vi que eu achei sensacional. O garoto, ele... Ah, vão falar assim, ah, mas de novo ele foi mordido por uma aranha geneticamente modificada e ganhou poderes. É, mas tem uma desculpa razoável do porquê isso acontece. Por mais estranho que possa ser, a desculpa é razoável. Ele não... Logo de cara ele descobre que tem poderes. Ah, não, vou vestir uma fantasia e vou sair brigando com o crime. Não, não é bem assim. Demora 3 edições pra ele decidir virar super-herói. A história é muito bacana. E aquilo que eu não sei se foi o Jefferson ou o Kinho que falou, que assim, ele tem um elenco de personagens coadjuvantes muito legais, muito interessantes. Ele é crível. Tem coisas que fala, tá, aconteceria mais ou menos isso. Rola algumas identificações, você fala, puxa, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer com fulano, com Bertrano. Então, ele recupera a essência do Homem-Aranha em partes. Ele é um herói relutante, de repente ganhou poderes e por causa de algo X que acontece na história, ele resolve ser um super-herói. É uma história legal. Ah, não, a Marvel forçou porque colocou um garoto negro, colocou um garoto latino, ele vai ser o novo Homem-Aranha, é pra cumprir cota. Olha, o fato dele ser negro ou latino não atrapalha na história. Não tem... Não é aquela coisa do... Não é forçado. Os diálogos são muito bem escritos. E você lê a história e você fala, poxa, é uma história bem desenhada, com diálogos bem escritos e com um herói que é empolgante, que é interessante. Então por que você não vai ler? Ah, não, porque é uma forçada da Marvel pra... Não, dá uma chance. Pra qualquer um que fala, ah não, Ultimate tá uma droga, dá uma chance pra esse Homem-Aranha, pro Miles Morales, que a ideia é legal. Eu tenho vontade de recomprar as revistas pra ler este Homem-Aranha. É porque realmente fica complicado, de tempo pra ler. Mas eu sei que uma pessoa assim que sempre elogiou, queria pegar o resumo do site, né? Adora esse personagem, é o Kim. O Aranha Ultimate, o primeiro, o Peter Parker, criado pelo mestre Brian Michael Bendis, é fantástico, é uma releitura muito boa e atual do escritor do Homem-Aranha. Ele conseguiu transportar, acho que perfeitamente, o Peter Parker, toda a essência dele, as principais sagas, desde a saga do clone, e o simbionte, todo o lance dos pais dele, tudo isso, acho que o Bendis conseguiu transportar muito bem, sem perder nenhuma essência, assim, a essência tá toda ali do Homem-Aranha, tanto é que agora com a morte dele, a história foi muito impactante, que o personagem era um personagem com uma carisma extremamente grande, todo mundo gostava do personagem, Então, eu acho que uma das maiores releituras que a Marvel já teve foi o Aranha Ultimate pelo Bendis. E agora, com a morte do Peter Parker, surgiu o Miles Morales, que é um personagem totalmente novo. É um garoto negro hispânico. É uma decisão bem audaciosa, tanto da Marvel quanto do escritor, de botar um garoto negro como Homem-Aranha. Ficou uma decisão audaciosa e tá dando bastante retorno. Tá sendo muito bem escrito, a crítica tá elogiando bastante. É um personagem que tem toda a essência do Homem-Aranha, mas tem pouca coisa a ver com o Peter Parker. Não é um cara azarado, os pais dele vivem, o tio dele não é um exemplo, ele não tem uma tia May. Então eu acho que tem tudo pra ser um baita sucesso e ter uma vida longa. E quem sabe até, devido ao sucesso, não pinta pelo universo 616 também. É uma possibilidade, a Marvel adora fazer isso. Então eu acho que o Homem-Aranha Ultimate, seja Peter Parker ou Miles Morales, está muito bem representado e muito bem escrito. Eu tô acompanhando agora o surgimento do Miles e tá legal as histórias. Ele tá meio chocado com o que tá acontecendo. A história do tio dele, que ele tá descobrindo aos poucos, ele não sabia o passado que o pai e o tio tinham. Eu também, como eu não leio spoiler, tô sabendo junto com os leitores daqui. Por enquanto a história é muito boa. E não é que eu te falei, aquela coisa do... Ele tá criando uma história que cativa. Você quer saber o que está acontecendo e ela não é forçada. With great power comes great responsibility. A gente tentou resumir aqui esses 50 anos do Homem-Aranha, tentando se focar principalmente no 616, mas deu aquela pincelada aí no Miles Morales, que, querendo ou não, é um mar das histórias de quadrinhos, e aconteceu esse ano aqui, vale a pena falar um pouquinho, até porque são histórias legais e as revistas, apesar de eu não estar comprando, eu pretendo de alguma maneira, quem sabe, no futuro aí. Sabe? Aproveita que você só perdeu 3 histórias. Ou voltar atrás a comprar. Enfim, mas não dá, claro, pra falar sobre tudo. Como vocês que acompanham o site já viram, a gente tem muitas matérias que saíram esse ano sobre o personagem. Boa parte delas eu vou estar linkando aqui no top desse Nominata. Se vocês quiserem saber sobre dicas de mídia, o que a gente achou dos filmes, eu não vou nem perguntar pro Saladino o que ele achou, o que ele prefere do seu a trilogia original do Raimi ou a do Raimi, a recente do Mark Webb, porque eu sei que isso já vai dar outra discussão. Mas ele, como falou recentemente no programa aí do HQ e Cia, se tiver esse arquivo aí disponível, eu coloco aí pra vocês verem o que ele falou. E eu queria agradecer a presença do Saladino. Eu agradeço a vocês, a paciência que vocês têm com a gente. Não, e comigo em especial. E assim, foi até uma honra. É com você em especial. Uma honra ter você aqui hoje pra falar sobre 50 anos, que a gente ia fazer um programa genérico. Aí eu falei, cara, vamos fazer um programa diferente. Vamos chamar o Saladino, mas não vamos ficar chateando ele com perguntas exaustivas que às vezes acontecem nos eventos e tal, que é uma coisa diferente, quer ouvir a opinião do editor. Quem já está acostumado com essas perguntas e tal. Então tá, Saladino. Não, obrigado por vocês, cara. Obrigado mesmo. A atenção que vocês dão pra gente, pra mim, o jeito que vocês me tratam e a Germana, eu agradeço muito mesmo. Você que está ouvindo esse Nominato também tem que ouvir, é obrigado a ouvir o Mutação em Debate desse mês também, que vai ter o Rogério Saladino. Saladino tá pop, né? Saladino é pop. Vai ter outro programa de televisão, alguma coisa assim, Saladino? Vai dar dica aí? Que eu saiba, não. Um programa de culinária, ele vai lá na... Mas você também. Então tá, pessoal, muito obrigado por ter ouvido o programa e até o próximo. Gravando. 1, 2, 3, gravando. Exaustado de tanta coisa, tanta informação que a gente trouxe sobre o personagem. Mas e a língua portuguesa agradece por você inventar a palavra exaustado. Ah, fica, se acostuma, bem. É que... com o Saladino aqui, ele vai estar me editando toda hora. Daqui até o final do podcast, você vai ouvir muita coisa. tem muito problema você ler quadrinhos, sabe? Hoje em você... dia é esquisito se você ler 50 tons de cinza no metrô. Ai, pelo amor de Deus, não fala isso. Fala isso. Até o nome desse livro é horroroso. Você é esquisito que não conhece. Como é que é? Hã? Esquisito, você leu? Você tá defendendo, Sérgio? Você gostou do livro? Sério? Eu tô defendendo, gente, mas todo mundo tá lendo essa porcaria aí. Então. Você já leu, Caveira? Não. Eu não defendo 50 tons de cinza. Olha, eu tô achando que o Sérgio tá defendendo porque ele leu. Eu acho, ele lê antes de dormir. Ele não quer confessar. O coveiro lê nas horas vagas. Não, ele lê antes de dormir, aí cai aquela lagriminha do olho dele, ele fecha o livro e vai dormir. Vocês sabem que eu vou editar isso. Eu tô assustado com o Sadi falando X-Men. Eu falo de outro jeito, aí ele fala. Ele fala, ô, Sadino, como é que é o meu apelido? É o Kinyo. Kinyo, né? É japonês, Kinyo. Olha só. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.